E agora, com entrada e taxa zero em toda a linha. Agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. O prefeito Carlos Grana fez a maior obra contra enchentes na cidade de Santo André. Eu agradeço muito ao senhor Grana por ter feito essa obra maravilhosa. Além do fim das enchentes, a população ganhou nova pavimentação, pista de caminhada, novas áreas de convívio e moderna iluminação. Com Carlos Grana, Santo André se tornou mais agradável, mais humana e com mais mobilidade. Carlos Grana, 13, prefeito de novo. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Coxou, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão! Hã? O que é esse maquinão? É a Zeto. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó, é... Maquinão! Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Aizeto hoje mesmo. Aizeto, não é maquininha, é maquinão. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos 6, então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começando Estádio 97 aqui na Energia 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Boa, Benjamin. É que quando a gente fala as verdades, aí quando os caras têm argumento. Seja bem-vindo. Hoje vai ter festa aqui. Hoje é a noite das nabas. Olha, vou falar um negócio, né? Não é? Ah, é. Mas começando então com as manchetes do Estádio 97. Naba 1, naba 2 ou naba 3? Bento! Opa! Boa tarde! Tá vendo? É? Bem fez o São Paulo. Olha só! Né? Que coisa, hein, velho? Lá, lá, lá, lá. É 3x, né? Todo mundo no sofá. Não, mas peraí, tem um x que é pior ainda. É, não, 3x. Aí os três. É que o Zé Pipoca não veio, que foi o pior. Mas pera lá, tem um que é menos pior. Mas a goleada do Corinthians foi ruim? O Santos não entrou em campo ontem. Tem dois ruins e um que é pior. Não é tão ruim, mas é. A do Santos foi a mais deplorável, a meu Deus. O Corinthians tomou 4, mas o Corinthians foi pra cima, jogou. Nem o Inter acreditava que podia passar. Nem o Inter. O Inter entrou com o time reserva, mas a gente já vai falar, lógico, não é verdade? A gente vai falar do Santos, né? Mas é... Bem color, né? Vamos colocar com aquele que não perdeu, aquele não jogou. Aquele jogou também. Aquele tudo em paz. Uma semana de feliz. De paz. Que bom, né? Mais ou menos, né? Não, carinha não. De sorriso. Não, essa semana tá calmo, Domênico. Semana de paz. Não, ó, não teve uma notícia de desgraça, nada, Domênico. Tá tudo ótimo. Isso é verdade. Não jogou, né? Tá sensacional. Calmo, tá calmo. Até as dúvidas do time pro jogo contra a Ponte. É, ah, ótimo. Ah, Lianco. Ah. Ok. Ou Douglas. Não tem a zaga titular, né? Não tem a zaga titular. Vai ter o Rodrigo, né? Não vai ter o Maicon. Rodrigo Caio, que hoje, no meu entendimento... Meu ver. No meu entendimento, é o... Não tô dizendo que ele é o melhor zagueiro, mas... Na prática, hoje está sendo o melhor zagueiro, ele o Rodrigo Caio. Guardado na mesma época, ele é o Dario Pereira. Não, para. Hoje é aniversário do Dario Pereira. Não, foi hoje ou foi ontem? É, hoje ou foi ontem? Bom, então, Mota, não, é porque tem uma dúvida. Posso falar? Não, só pra falar por quê? Porque mexeram no Wikipédia dele e tá uma confusão. Tava uma grande discussão hoje na rede. Você foi ontem. Você o que puseram no Wikipédia do Domênico Gato. Meu Deus, escreve Domênico Gato. Tava uma grande discussão. Tava, entre os São Paulinos. Por isso que eu vi que o dólar hoje deu uma disparada. Não, caiu. Era o aniversário do Dario. Aí, caiu, Benja. A grande discussão. O dólar hoje tá barato. Wikipédia do Dario Pereira. Ô, Benja, quer comprar 100 dólares mesmo? Não, dá pra alguém. Dá. Pô, você dá 100 dólares pros outros? 100 doleta, conto, não. Ele dá 100 dólares, sim. É 300 e... Eu compro. Pô. 320? Quanto? Hã? Beleza, meu. 320. Quanto tá o dólar hoje? Dólar. Sei lá. 3,29. O cara precisa vender 100 dólares, é deprê isso, né? Ué, ninguém é milionário que nem você. Mas né, que eu nunca gastei 3 milhões em viagem. Ué, mas acabou, né? Ah. É uma hora que acaba. É uma hora acaba. Tudo. Nem mal. Nada tudo, é eterno, velho. Tudo acaba. Você não já foi pobre? Nada é eterno, menos o dinheiro de um monte de os caras. Você já não teve dificuldades? Amigo, então pronto, o mundo muda, velho. Diferente de você, quando eu tive, eu sei guardar, economizar, velho. Nada é eterno, mas o dinheiro do Bill Gates... Tudo, continua. Warren Buffett, Vai demorar pra acabar, viu, velho? Os caras que fabricam cerveja, Acaba o mundo, não acaba o deles. É, seu irmão. Mas também não ia ter mundo pra gastar bem feito. Sim. É verdade. Ó, já foram vendidos, viu, seu Bento? 25. É, 25 mil ingressos, vai estar lotado, né? Tudo nós bem temos que é o preço reduzido, né? Sim, mas... Reduzido quanto? Com a fase do time, é impressionante estar vendendo. Que fase, né? R$10. É, R$10. Muito bem. O Tricolor é isso... Pelo que me consta aí, realmente, né, Benja, é o Marco Aurélio Cunha que é o cara que tá capitaneando aí a reformulação ou o aperfeiçoamento do elenco pro ano que vem, né? Ele que tá lapidando a história. Sim. Pelo que eu li, a ideia dele é o seguinte, não vamos gastar dinheiro com jogador mais ou menos. Se é pra ter mais ou menos, vamos pegar da base. Se é pra gastar dinheiro, investir em jogador realmente daquele que você chega e fala, chega pra jogar, jogador que... diminui a margem de dúvida quanto à sua atuação, pelo que eu entendo. E com aquela política de não gastar. O Nilmar é um deles, né? Porque o Nilmar viria de graça. É, falaram isso. Mas peraí, o Neymar... O Nilmar. Tá vendo o salário, né? O Nilmar vir de graça, Benjamin, já é caro. O Nilmar, é por onde ele passou, ele sempre foi um cara extremamente valorizado, velho. É caro é o Gilberto lá no banco. Não, mas aí que tá, Sombra. O que te comprova que o Nilmar não será o próximo? Ganha bem. O Nilmar é igual aquele carro, Sombra, aquele carrão bonito que tem, sabe, aquele símbolo do negócio na frente. Você fala, nossa, vistoso, não sai da concessionária, mano, que adianta. Eu entendo o que você tá dizendo. Eu vou te falar, do jeito que tá o futebol brasileiro, eu prefiro correr o risco com um cara desses do que esses que eu tô vendo. Com certeza, Gilberto. Benjamin. E além do que o Nilmar... É um antigo grupo, sonho do São Paulo. Sonho do Nilmar também. Ele sonhava em jogar no São Paulo. Ele lembra que pegaram uma vez ele no treino lá falando, Rogério! É. E se quando bobear, ele jogava no Corinthians. E se bobear, ainda vai ser treinado pelo Rogério? Ah, eu não arriscaria assim, não, cara. Eu vou te falar, viu, mano? O Nilmar nunca jogou mal, cara. Onde ele jogou, ele jogou bem. O problema não é jogar mal. O problema do Nilmar sempre foram as lesões. Olha, eu prefiro arriscar no Nilmar que no Gustavo. Só isso. Eu vou te falar uma coisa. Mas do fato também era e no São Paulo jogou. Eu prefiro ter o Nilmar em 50% dos jogos, que ele machuque os outros 50%, do que eu ter o Gilberto à disposição em todos. Claro, cara. Sim. Você entendeu? E traz um bom reserva. Aí você fala, pô, mas que lógica é essa? Bom, se eu for comparar entre contratar jogadores como o Gilberto e o Nilmar, eu prefiro aquele que joga só metade. Uhum. Agora, por que isso? Ah, mas você não quer um jogador que jogue todas? Tá. Mas é difícil você contratar esse jogador que joga todas e não se machuca. É que caro, joga bem, né? É caro demais. Demais. A não ser que, lógico, você chega e fala assim, não, aquele que faz gol é bom e não se machuca, então é o Prato. Legal, então vamos investir no Prato. É. Sim. Beleza. Aí você fala hoje, o Prato ou o Nilmar? Prato. Lógico, isso não tem nem... Prato. Acho que fisicamente o cara tá bem. A gente tá vendo o cara aqui. Estamos vendo aqui o cara, etc e tal. O Fred é um jogador que eu gostaria no São Paulo, mas também se machuca pra caramba, hein? Mas ele decide jogo em soma. Mas se, então, mas nesse quesito físico, ele também deixa a desejar. Ah, ou o Fred sim. Não se machuca claro, pra caramba? Se machuca. Sim. Se machuca. Mas se nada machuca. Se compara ao Nilmar. O Nilmar, ele se espreguiça, ele se contunde, cara. Ô, mano, eu acho que você tá Nilmar, com raiva ele... do Nilmar, não, véio. Pelo contrário, velho. Pelo contrário. Vocês pagaram e não levaram. Vocês pagaram e não levaram. É vocês pagaram duas vezes, duas vezes. Você, quando vai fazer lá, por exemplo, o draft lá, quando a gente jogava o videogame... Ah. Vocês não pegavam um jogador que tinha condition D. Condition D, não. O Nilmar, cara, ele tem condition E. É, mas é verdade, velho. É verdade. O Nilmar, ninguém coitado, contesta a qualidade véio. Técnica que ele tem, cara. Mas o Nilmar é um cara que vive machucado. É aquele carrão lá que não sai da oficina. Ó, oh, mano, tem uma questão problema, no São véio, Paulo, que o São Paulo tem que pensar pro ano que vem, que aconteceu isso. Montar um elenco com dois jogadores possíveis em cada posição que tenha condição de jogo. Porque o que aconteceu com esse ano com o São Paulo... O que aconteceu esse ano é crítico. É um absurdo, porque chegou um momento que a gente não tinha jogador. Tinha por exemplo, improvisar, cara. O Maicon foi pago caro. Por quê? Porque o São Paulo não tinha uma zaga decente. E chegou uma hora que a gente precisava do Maicon. E ele é um cara que joga bem, que é um bom jogador. Quando você não tem uma boa estruturação do teu elenco, você às vezes fica refém de situações. O Sim. São Paulo... Ficou refém de uma situação. Porque o São Paulo lá atrás acreditava que, meu titular é o Lucão, meu titular não é o Lucão, é. Meu titular é o Lucão. Não é, entendeu? E não é só isso, depois veio o meio de campo. Então o São Paulo tem que se planejar nesse sentido. Tem um elenco que tem a capacidade de, pelo menos, sai um cara, lógico, você não vai ter dois jogadores... No mesmo nível. No mesmo nível que vai entrar, um vai substituir o outro, não dá. Às vezes você tem no mesmo nível. Mas sombra ruindade, isso, né? É aí que você tem. De ruindade. É ruim. Então, mas aí, Maldinha... Mas o bom é difícil. Então você tem que ter um muito bom e um por bom. Por exemplo, eu acho que a lateral direita, com Bruno e Buffarini. Tá okay. Bom, tá bom. Ah, o Bruno é do jogador do sonho? Não. Mas a lateral direita é um problema dentro do futebol. É. Ah, será que é o Buffarini e o Fagner? Ótimo, quem beleza. Quem vai ter? Quem vai ter? Mas é isso, cada time tem um bom. O Palmeiras, ele tem um lateral direito hoje, que é bom lateral direito. Mas não é nível nem de seleção. Não. Não chega... Não, mas nunca vai ser o titular da seleção. Mas quem não compromete. É o Jean. Mas não compromete. Eu sei que já jogou assim de lateral no São Paulo. Mas entenda, o lateral direito daquele que provavelmente será o campeão brasileiro e que vai jogando bem, é um jogador que, cara... É médio. Ele faz o básico, ele não compromete, é isso. Mas ele não compromete. Ele ajuda o time. Mas existem alguns times. Existem alguns times que são bons, né? Que tem sempre um jogador que não é bom, mas num contexto geral de bons jogadores, ele acaba jogando não, bem. Mas é o que eu quero ele dizer. Joga pro time. Aquele Palmeiras Sombra de 93, né? Que tinha um timaço, né? Tinha o Cláudio. Era o Cláudio o lateral não, dele. Não, mas no caso, eu acho que o Jean não é. Mas eu acho que o Jean, ele é melhor que o Cláudio. Eu não tô dizendo isso. Eu acho que o Jean é um dos principais jogadores hoje do Palmeiras. Diferente do Cláudio. Só que se você for ver, o Jean não é um jogador nível seleção brasileira. É. Entende? Uhum. Tem que também, estamos com os jogadores. Quem é o lateral direito reserva do Palmeiras? Fabiano, que ontem jogou muito. Jogou muito. Que? Mas ontem jogou muito. Ele vem jogando bem alguns jogos, mas ontem jogou muito. Então, mas... Mas também, né? É, mas que... Vê se dão chance pra caramba. E tem um menino da base lá, né? Mas, ô Sombra, em cima disso que você tá falando... Em cima disso que o Mota tá falando, de ter pelo menos dois caras pra cada posição... De nível, vamos dizer assim. Não tem isso. Cara, não tem, é o São Paulo entrou naquele turbilhão de má fase e tá lá embaixo. Só que se você for olhar o elenco de São Paulo, tirando Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, cara, é tudo japonês. Não muda nada. Se você pegar o quinto colocado, que é o, por exemplo, o Grêmio, sexto ali, que tá brigando pelo G6, é a mesma coisa, cara. Não tem elenco é também, nível, Sombra. Não tem. Entendeu? É sai, por exemplo, o lateral direito do Grêmio, que hoje é o Edilson, e entra um cara, bicho, que na boa, eu não sei como é profissional. É complicado. Mas cê, é isso que eu tô tá falando. E você tá brigando no G6, cara. Você tem que pensar que vai ter um cara muito bom na posição e vai ter um mais ou menos que vai substituir ele, mas que não compromete, entendeu? O problema é que o São Paulo entrou num planejamento tão ruim Queriam os 11 titulares, dá pra você confiar. E aí, você não pode comprometer, ô Vieira, com o que aconteceu com o São Paulo. Você ter todo um setor sem ninguém. Por exemplo, a zaga. O São Paulo ficou desesperado uma hora. Você olhava lá e falava, velho, não dá pra ter uma zaga de Lucão. Lucão, todo mundo cru. Né? Mas, aí você tem o meio. Aí depois você tem o ataque. Então você não pode ter chegar uma hora no campeonato que você tem três problemas de setores pra resolver. Muito bem. Aí. Essas são as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia. O oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Lembrando, tem torcida Estádio 97 para São Paulo e Ponte Preta. Sábado no Morumbi, no Camarote Único. Abraço por Marcelo Neves, a Fernanda. Beijo, Marcelo. Beijo, todo Fernanda. O pessoal do Camarote Único, tá bom? Tem que ligar, São Paulino que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha sua vaga, tá bom? Muito bem. Continuando as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Xiii. Cuidado de homem. Meu Deus. Xiii. O placar do Estádio 97 informa. Trampando hoje, hein? Cacete. Já tem menos placar aí. Lá no Beira-Rio, lá. Inter 1, 2, com o time reserva. Meu Deus. Santos 0. Aquela história de sempre, né? O Santos na Vila é um leão. Fora de casa. Olha! Ah, mas o que mais chamou a atenção ontem... Demais, cara. Gente, o Santos não entrou em campo. Não. Impressionante. Eu nunca vi isso. Teve dois chutes que eu lembro. Teve um chute aquele do Lucas Lima. Parecia aqueles times que precisa ganhar de 6 gols de diferença e falar, vamos entrar só pra cumprir tabela. O Santos andou em campo. Não, mas na andou boa, mesmo. Alguma coisa tá acontecendo lá, velho. Alguma que, coisa. Mano? Ah, Vieira, na boa. O Santos no primeiro jogo, ele fez 2-0 no Inter, poderia ter aberto uma vantagem ainda maior. Ficou tocando a bola de ladinha, etc e tal, tomou aquele gol de calcanhar lá do Ceia. Segundo jogo, cara, o Inter, que já tinha levado a equipe reserva pro primeiro jogo, o Inter já não lidava com a possibilidade de classificação. Por mais que os jogadores reservas tentem entrar e dar conta do recado, se o titular já tá meia boca, imagina um reserva. O Santos, também no Beira-Rio, apático, omisso. A gente tá assistindo o jogo aqui. Estávamos assistindo ontem, eu tava em paralelo aqui. Eu tava com o tablet num jogo e com o celular no outro. Eu tava vendo no... Ruim o jogo, hein, mano? Em um tava vendo Atlético Mineiro, no outro tava vendo o Santos. Mas o Santos mesmo aí, Domênico Gato, ele até tinha uma posse de bola, mas não criava nada. Parecia aquele jogo que não vale nada no campeonato, e os jogadores saíram de uma feijoada e foram bater uma bola. Se dane, né? Era a impressão que o Santos dava ontem em campo aí no jogo diante do Inter no Beira-Rio. Ô, mano... Foi vergonhoso o que aconteceu. O RG mesmo, deve estar agora aí ouvindo a gente também. Será? O RG deve estar revoltado. Porque, na boa, Vieira, o elenco doado, que o Santos tem... Mano? O elenco que o Santos tem, por mais que o Palmeiras... talvez pudesse ganhar do Grêmio, por mais que o Corinthians pudesse fazer frente ao Cruzeiro, e os dois foram eliminados também, mas nada se compara à eliminação do Santos na noite de ontem. Também acho. O Inter, com um time todo reserva, não é que o Inter colocou 5 titulares para falar, vamos colocar um time misto aqui para tentar alguma coisa, não. Eles queriam perder, né? O foco do Inter é o Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento. O Inter, ele não tem ambição alguma, ou pelo menos não tinha ambição alguma na Copa do Brasil. As duas partidas diante do Santos com time reserva mostraram isso, né? Mostraram isso. Detalhe, mano, eles não perderam pro Santos esse ano. Então, Quer dizer, perderam a ida, né, da Copa do Brasil. Mas fizeram 2-1. Mesmo assim, cara, você pega ali o time do Inter, cara. Não dá, você né? Você viu os jogadores aí se dedicando e quando eles souberam, pelo menos quando eles sentiram que dava eles poderiam levar. Fazer uma frente ao Santos aí diante dessa partida aí, os caras começaram a se empolgar. Aí você viu o Santos acuado, um Santos omisso. E, inclusive, até o Modesto hoje viajou, porque o Santos nem retornaria agora pra São Paulo. O Santos já vai direto pra Caxias. Caxias não, pra Chapecoense lá. Os caras vão jogar lá em Chapecó. Chapecó. Os caras vão jogar lá em Chapecoense, velho. Então o Modesto já foi pra lá, mano. O Modesto falou, opa, preciso conversar com esses caras aí, porque os caras querem me F. Mano, você sentiu que eles queriam entregar o jogo? No sentido de... Não dá pra falar que vai entregar a mota, mas... Que tem alguma coisa errada no Santos? É estranho, tem, né? Tem. Porque o Santos com o elenco que tem... deveria estar fazendo uma campanha melhor. Você vê aí, o time do Santos, cara, o Lucas Lima, não sei o que aconteceu com o Lucas Lima, não sei se ele se decepcionou pelo fato dele não ter ido embora, quando todo mundo foi, quando saíram alguns jogadores aí que eram amigos dele, etc e tal. O Lucas Lima talvez deva ter criado uma expectativa que ele pudesse ir também e acabou não indo. Ficou no Santos, teve aquele meio que bate-boca, ele falou, precisamos ser valorizados aqui, né, na equipe, etc e tal. Não sei se o cara deu uma brochada, mas o Lucas Lima não lembra nada do jogador que foi ano passado. Mano, o Santos tá muito estranho. O Copete não jogou nada. algo realmente, não sei, cara, que tá acontecendo. Se acomodação, o que não tem por que se acomodar. Não sei se querem derrubar o Dorival. Porque olha só, o Santos jogou contra o São Paulo, ganhou, é verdade. Tipo, uma única chance praticamente, vai lá e fez o gol. Mas o jogo inteiro, o Santos foi um time apático contra o São Paulo. E ontem o São Paulo é que, mesmo com deficiência bobeou técnica... Bobeou ali na hora. O São Paulo tem muita deficiência técnica. E tava mal inspirado, e não tem, sem confiança. Então, é por isso que o São Paulo acaba perdendo muitos gols. É, mas você via, assim, que tipo assim... O Santos não tava muito empenhadão a falar assim, vamos ganhar esse jogo. É, então... Não tava, você via um Santos meio apático contra o São Paulo. Pareceu que bateram uma fejuca, né? É que pra ganhar desse São Paulo do Campeonato Brasileiro, você não precisa tanto. O Santos, ele não precisou de tanto. É meio apático, é meio estranho. Aí foi jogar contra o Grêmio, torcida vaiou, o time não foi legal. O time todo reserva. E não, eu não consigo entender o porquê. Porque assim, eu até pensei que pudesse ser salário atrasado, Sombra, mas uma pessoa ligada ao Santos aí me disse que os salários estão em dia. Mas não é estranho? Porque geralmente quando tem esse tipo de corpo mole, ou pelo menos essa insatisfação dos jogadores, esse bode em campo, aí você começa a associar com uma série de coisas. Fala, pô, será que é grana? E grana não é. Porque depois que o Santos vendeu o Gabigol, o Santos quitou tudo com todo mundo. E não dá pra dizer assim, ah, olha, saiu o Gabigol, então caiu demais. Porque o Lucas Lima é um baita jogador, o Ricardo Oliveira é um baita jogador, o Copete chegou no Santos jogando muito. Sim, o Vitor Ferraz é um baita jogador. O Vitor Ferraz é um baita jogador. O Zeca é um baita jogador. É. Agora, Sombra, você sabe... O Renato e o Thiago Maia, né? Pô, imagina. Agora, é um ótimo time. Só que eu tô achando extremamente apático. Tá muito estranho. Agora, em cima disso que o Mano falou... Cara, semana passada eu tava em Porto Alegre, cara. E... Com tudo isso, chupa velho, né? É, chupa velho. É. Agora, semana passada eu tava em Porto Alegre. Cara, os colorados lá, Sombra... Eles queriam sair da Copa do Brasil, cara. Porque o foco tinha que ser todo no Brasileiro. Mas, gente, pro Inter é um castigo continuar na Copa do Brasil. É um castigo que eles vão ser obrigados a jogar numa quarta-feira, porque é diferente, cara, do Palmeiras, que caiu e foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão da Copa do Brasil lá no meio do ano, né? É. E aí você teve o resto do ano pra brigar contra o descenso. O Inter não. O Inter tem que brigar contra o descenso e Copa do Brasil. É. Mas agora, Sombra, na boa, eu acho que deixou de ser um castigo. Porque o Inter no Campeonato Brasileiro, ele deu uma respirada. As últimas partidas do Inter, o Inter não foi mal. Ele, tudo bem, ele... Os últimos 4 jogos, eles perderam a penúltima, mas ganharam 3, cara. Ah, eu sei, mano. O Inter, ele deu uma respirada, tá certo? Mas é que tá, o Inter pega no final de semana o Grêmio. Grenal numa dessas, se o Inter vai lá e ganha, a situação pode ficar complicada também pro Grêmio. Porque o Grêmio hoje, querendo ou não, Vieira, ele tá fora de uma zona que classifica aí pra Libertadores. O Grêmio hoje é o oitavo, ele tá um ponto atrás do Corinthians. E o Grêmio tem 47. O Grêmio tá com 47. E o Atlético Paranaense tá com 48, o mesmo número de pontos do Corinthians. Mas, querendo ou não, é o típico jogo, Sombra, que não dá pra você falar, tudo bem, hoje o Grêmio tem um time melhor que o Inter? Tem. Mas é um clássico, cara, que as coisas podem se igualar. Numa décima bola parada, o Inter mete um gol lá no Grêmio. Claro, e o Grêmio, diante da instabilidade que o Grêmio tá vivendo no Campeonato Brasileiro, eu não acho difícil o Inter ganhar. Se o Inter ganhar do Grêmio, que é uma coisa extremamente natural nos últimos anos do futebol gaúcho... Para, tá louco. O Grêmio é freguês do Inter, né, velho? Tá louco, eles não existem. O Grêmio escapa, o Inter escapa do rebaixamento. E vai sobrar pra Sport, Vitória e Figueirense. Não, mas eu acho que, de qualquer forma, Sombra, se o Inter não vencer o Grêmio, também vai escapar. Porque, ó, Vitória é muito fraco, velho. Você pega ali, ó, o Curitiba, que tinha dado até uma respirada, mas já voltou pra onde não devia ter saído. Mas o Sport também, hein, mano, é ruim mesmo. Então, é Sport, Curitiba e Vitória. Eu vou torcer muito pra que dê um clássico regional, que pode dar Cruzeiro e Atlético ou pode dar Inter e Grêmio. Legal. Os dois legal. Podem fazer a final. Legal. Eu só espero que não cruze, por exemplo, o Atlético Mineiro pegar o do lado de lá, o Inter. Grêmio. Não, o Atlético Mineiro pegar o Inter. Não, o Grêmio. O Atlético Mineiro pegar o Grêmio. Mas já não tá pré-definido? Então, Grêmio e Cruzeiro. E agora é Grêmio Mineiro e Inter. Só pode pegar o Grêmio se não pegar o Cruzeiro. Legal que dê uma eu espero, final, eu espero que não dê, talvez, um cruzamento entre Mineiros e Gaúchos na final. Tá, espero tomara que seja dê Grêmio e Inter. Ou Grêmio e Inter ou Atlético e Cruzeiro. Aí o Inter é campeão. Para, velho. Ó, posso falar? Esse mata-mata... Qual a última vez que o Grêmio ganhou um campeonato em cima do Inter? Liga pro teu pai lá, Vieira. Né, e você, depois nasceu, não sabe. Quando? Mas quando? Campeonato Gaúcho, liga beleza, pai, mas né, quando? 2006, velho. 2006, você falou com uma falta de convicção. Não, desculpa, 2010. Olha aqui, ó. Vai lá na boa, meu. Campeonato Gaúcho, dentro do contexto do Brasil. Vocês não é para o ímpar, é vergonhoso. Véio. Campeonato Gaúcho, mas faz tempo que não tá, é para o ímpar, né? Deixa eu falar um negócio pra você. Você não ganha, você perde, velho. Porque é o seguinte, você tipo, tem obrigação de ganhar. É 2-1 quando às vezes aparece um Juventude. É. Então o Grêmio não tá participando desse. É. Muito bem, muito bem. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Frico. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, eu dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. Ave Maria. Que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de Frico? Se liga. Você pega o Frico, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. É. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Frico, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. É. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br. Frico, amigo! Ô, rapaz, a gente nunca fala quase aqui da Portuguesa, mas quando lembra agora, você viu o jogador da Portuguesa? Pois, hein? Jogador da base da Portuguesa encontrado morto na piscina da Lusa lá. Que absurdo. Que coisa. Que absurdo. Mas já descobriram a história? 16 anos, né? 16 anos. Não sabe direito ainda, tá meio confuso essa história. A namorada disse que ele não sabia nadar. É, então. E os amigos dizem que ele não bebeu. Jogador Lucas Santos. Ele não bebia. Ele atuava na base da Portuguesa, foi encontrado morto hoje de manhã. É, porque teve uma festa assombrada da categoria sub-17 ou sub-20 aí, né? Pra ele fazer a parte. É, foi um churrasquinho lá. E dizem que ele tinha entrado na piscina, tava com dor de cabeça, aí os amigos tiraram ele da piscina. Aí depois parece que não o viram mais. Mas estranho. Ele tá falando que ele não bebia e que não bebeu naquela noite e que ele depois sumiu, ninguém sabia onde ele tava. Agora, né? Olha, triste, né? O UOL ligou para um amigo dele que disse o seguinte, que quando ele participava da festa, ele disse que estava sentindo dor de cabeça e estava passando mal dentro da piscina. Aí um colega teria dito, sai daí, fica aqui fora da piscina. E o jogador que morreu não queria sair da piscina, mas acabou saindo. Aí aparece morto de manhã. Que estranho, né, cara? Estranho. Ah, moleque, né? Mas velho? Tava boiando? Uma dor no coração. Não, Vieira, ele tava nadando. Não, mano, peraí. Ele tava boiando, ou ele morreu afogado, ou ele morreu depois, não, morreu, velho? Tava na piscina. Não, ele tava boiando. Essa que é a questão, cara, Vieira. Ninguém sabe. Pode ter tido um mal súbito e morreu na piscina, cara. Mas geralmente ele morreu afogado, ué. Afogado, você olha, tá na piscina, a notícia diz que ele ficou até na piscina, mas é... Às vezes o cara morre e tá lá no fundo e às vezes ele boia. Qual a diferença, Vieira? Explica aí. Como assim? Como é você que... é o CSI do programa, você pode explicar. Você é o CSI. Qual que é? Fala que de tem novo. Tem hora que o cara boia e tem vez que não. Porque quando entra água no pulmão, ele afunda. Ele afunda. Mas depois por que sobe? Sobe porque eu acho que o corpo todo enche péssimo d'água, péssimo CSI, véio. Aqui do estádio 87. É verdade. Por isso péssimo. Que incha, cara. Por que gordo não afunda? Por isso que incha. Afunda mais rápido que magro. Bom, lamentável, né? É. Triste, né? Parmeira, cara. Mas... Vamos. Afundou na Copa do Brasil. O placar do Estádio 97 informa. Ou melhor, aqui na Arena. Grêmio 1, Parmeira 1. Mas você tá com a piada pronta já, né? Não que o Alione seja um filho da... Mas, né, piadinha pronta aqui. Estamos focados no brasileiro, né? Não precisa falar mais nada. Ah, eu tô nojento hoje, Sombra! Eu tô nojento hoje, Domênico! Já tem pra você não aparecer. Mas você tá errado, bacana. Por quê, velho? Só vem na boa. Você aparece quando o Grêmio ganha, você não devia ter direito. Eu só faltei semana passada, eu acabei de falar, eu tava com Porto Alegre, velho. Não, semana passada. Azar é seu, hoje você não tinha direito de zoar, não. Mas um mês você não aparece. Não, senhor, semana retrasada eu tava aqui. Eu por favor, de fazer uma votação no programa. Pra não ver se o Vieira pode zoar o Domênico ou não. Mas lógico que pode. Ah, ele aparece só quando ganha? Não, senhor. Foi coincidência. Coincidência, cara. Eu admiro o senhor. Coincidência. Ser parcial dessa maneira. Ser parcial dessa maneira. Por que você tá defendendo o Domênico? Vamos lá. Primeiro, você zoou o Domênico? Diz que ele suja a parede. Ele não. Que ele deixou o banheiro fedido. Eu zoar o Domênico aqui todo dia que nem o Domênico me zoa, né, não, Dodô? Agora mas, o cara aparece aqui hoje. Não, mas eu não vi zoar o Domênico. Ah, é, você tava desde lá dentro da sala falando, não, eu vou acabar com esse idiota hoje. Então vai. Nossa, só falou. O Domênico sabe que é mentira. Fala o que você falou lá fora do ar. Porra, fala, sempre na manchete do Palmeiras tem confusão, velho. É por causa do Vieira. Deixa eu falar sobre o jogo, com relação ao jogo de ontem do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito melhor do que o Grêmio. Jogou. Falar qualquer tipo de coisa com relação a de o Grêmio ter jogado melhor, com mais vontade, é se enganar, né? Se enganar. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras teve várias oportunidades de abrir o marcador no primeiro tempo, não conseguiu fazer. Com o time reserva, e quando eu falei aqui que o time reserva do Palmeiras disputaria no mínimo uma vaga da Libertadores, fui criticado aqui ontem. E é muito bom o time reserva, Domênico. E é muito melhor do que o Grêmio, muito melhor. Esse time reserva é melhor que o Grêmio, é melhor que o Inter, é melhor que um monte de time que tá aí, que o São Paulo, falei aqui Eita. Ontem. Eita! Mas é melhor, ô Mota, é melhor. O time é melhor. Mesmo, é bom. Se você assistiu o jogo ontem, você viu. Ué, é só olhar, assistir. E esse time não tá nem entrosado, porque se tivesse entrosado, a coisa seria pior. O problema é que o Palmeiras, ele perdeu, no meu ponto de vista, ele perdeu pra ele mesmo, principalmente quando o idiota do Alione... O idiota do jogador Alione, que às vezes a gente fala que alguns jogadores, cara, tem ervilha. Tem QI negativo, só pode ser isso. O jogador do Grêmio tinha uma posse, ele ia pegar a bola no meio de campo, cara. Né, Vieira? Não tinha propósito nenhum de sair gol, mano. De sair uma jogada rápida. Mas eu te falei isso. O time tava todo recuado. Eu te falei isso fora do ar, Dodô. Ele tava nervoso no começo do jogo já, cara. Aquele jogador, esqueci o nome dele. Wallace. Ele foi dando umas. Ele chegava junto do. Teve um lance que ele tava caído, né? Isso, e ele prendeu a bola, ele começou a chutar o pé dele. Ele ficou nervoso, ele quase brigou. Ele tava irritado com o Wallace. O Wallace conseguiu tirar ele do jogo. Foi mesmo. De uma forma indireta, né? Vamos dizer assim. Porque ele foi completamente... Catimba, né? Olha a entrada que ele deu, argentino, cara. Hein? Se fosse um jogador brasileiro, você fala assim... Mas é um argentino. Ele o cara mereceu, não cai dessa, né, velho? Ele mereceu, sim, muito ser expulso. Nossa, velho. Foi uma entrada criminosa. Criminosa. Não, foi nojento. Ele foi pra revidar, né, Domenico? Ele não tentou visar a bola em momento algum. Ele foi no revide. Tá na cara que ele tava puto com o Wallace lá e quis dar no meio do cara. Mas não foi no Wallace, mano. Eu sei, gente. Mas ele tava puto com aquele lance do Wallace. E ele quis pegar o primeiro que ele viu na frente. Ele falou, agora é hora de eu sentar, amarrar, tem alguém. Então, mano, e até então, ali, acho que era... Acho que 20 do segundo tempo, 30 do segundo tempo. O Palmeiras tinha realmente o domínio da partida. O Palmeiras estava tudo até com certa facilidade de fazer até o segundo gol. O Palmeiras estava muito mais próximo de fazer o segundo do que tomar um empate. E aí, por uma jogada que o Alione, infelizmente, foi lá e quase quebrou a perna do jogador do Grêmio, acabou ficando com um a menos. O Cuca tentou suprir a ausência dele, mas é difícil, porque aí o Grêmio... Aí sim, mérito do Grêmio, Foi pra cima, né, Dodô? Não, porque ele soube jogar com um jogador a mais. E o Renato foi esperto, soube Domênico. Porque aí ele botou dois atacantes. O Renato tava totalmente pilhado, tanto que foi expulso, né? Tava. Antes do Leone, o Renato também, não sei porque que tá dando chilique ali. Tava brigando com o juiz, com todo mundo. E foi expulso. Justamente, inclusive. O Jesus é chiliquento também. Não, sim, mas ele tava querendo apitar Renato o jogo. Renato Gaúcho, Jesus, Luiz Fabiano, Benjamin Bach. É tudo assim. Esses caras são chiliquentos mesmo. É o time dos caras. Cara, fio desencapado, não é, Benjo? Sombra, o que a gente pode fazer? Fio desencapado. A gente perdeu. Não? O Palmeiras perdeu a classificação por culpa do Alione. Culpa dele. Você pode colocar na culpa dele lá, todinha dele. Oh. Ó, o Fabiano fez uma partida exemplar. Olha, me surpreendeu. O Fabiano ontem me surpreendeu na lateral direita. Jogou muito. Se jogasse assim toda a partida... O Jean não tinha lugar no time. O Jean ia ter que jogar no meio. Ô, Domênico. Porque jogou muito. Tô falando mais sério. Mais um detalhe ontem que chamou a atenção na entrevista coletiva do Cuca. Ele primeiro defendeu o Alione, falou que é um menino novo e tal. Mas ele tem que defender, ele é o treinador. E o que mais chamou atenção foi as duras críticas que ele fez ao gramado do Parmeira, que mais uma vez estava horrível. Horroroso, cara. Tinha uns buracos, velho. Os caras às vezes arrumavam uns buracos aí inacreditável. Que teve show, né? Lá. Não, tudo bem, mas ele falou, mas independente disso, André Bocelli. Não tem condição de ter futebol no gramado daquele. Eu acho que os caras têm que tomar uma providência, seu Bento. Então, quando tem show, e vai ter show... Artificial seria a solução? Eu acho que pode ser. Pode ser o Atlético sim. Paranaense. E essa é a solução, né? Velho. Compra uma grama realmente diferenciada. É. Você faz alguma coisa, porque não dá. A cada porque show ali é impressionante. Tem show a todo instante. Pessoal, e isso não vai acabar. Os shows vão ter lá. E o Palmeiras, isso aí são o problema. O problema é a WTO vai querer ganhar dinheiro com shows. Ela precisa ganhar dinheiro com shows, senão nada adianta. Né? Ela ser parceira do time do Palmeiras. Tem que pagar e outra, pro Palmeiras é bom os shows. Ele também ganha em cima do time. É pouco, mas ganha. Ganha. Então não tem que não pode ter. Tem que ter show sim. Agora, o que tem que ser feito e rápido. Mas eles estão brigando na justiça também, viu, Domênico? Porque já é uma discussão antiga. O Palmeiras, ele, inclusive, acho que não tá mais nem recebendo com relação aos shows. Ah, mas tem que receber. Tá tudo, né? Então, mas tá tudo isso aí na justiça, porque o Palmeiras não concorda com o valor que é repassado a ele. O Palmeiras questiona o valor aí arrecadado no show, pelo entendimento do Palmeiras, é um valor muito superior à cota que vem sendo repassada pro Palmeiras. E isso está sendo discutido também na justiça. Então, se tá errado, tem que ver que tá no contrato, né? Uhum. Se tem lá porcentagem, tem que ser porcentagem. Não, a porcentagem, Domênico, segundo a W Torre, tá correta. Mas o Palmeiras alega que o valor arrecadado no show... Estranho, né? É muito maior do que o valor que ele tem para receber. Né, fala, porra, só isso? Alguma coisa tá estranha, né? A declaração de quanto custou, então, né? Então, aí tá estranho. Bom, mas isso é um caso para eles, não é para gente, não, né? É um caso para os caras lá, para eles verificarem o que vai acontecer. Não, mas, ô Domênico, isso aí reflete no Palmeiras dentro de campo também, porque é mais uma das picuinhas que tem entre W Torre e Palmeiras. E a única chance que a W Torre tem de barganhar alguma coisa com o Palmeiras, porque a W Torre tomou na naba naquela discussão aí das cadeiras. O ganho de causa foi pro Palmeiras. O Palmeiras teve razão naquela discussão. A W Torre ficou extremamente pé da vida. Ontem teve até uma imagem aí de um segurança do Palmeiras que colocou uma fita crepe numa câmera que foi instalada dentro do camarote da presidência. Isso deve ter sido a mando do Paulo Nobre. O cara não deve ter visto aquilo lá e falar: eu vou por livre, espontânea vontade tapar aquilo ali. Então isso já mostra também, Domênico. Primeiro, a W Torre colocou uma câmera onde só existe no camarote do presidente do Palmeiras. A segurança vai lá e tapa a câmera. Isso mostra que os dois não estão bem. W Torre e Palmeiras vivem quebrando o pau. Então, Domênico, por exemplo, a manutenção do gramado cabe à W Torre. Se ela fez o show, ela tem que entregar depois, teoricamente, o gramado pronto, em condições. Né? E não tem entregado. Todo show que o Palmeiras faz ali dentro da arena... Tá tendo problema, né? Na hora que volta o gramado, tá cada dia pior. E olha, Domênico Gato, que foi o show do André Bocelli, velho. Que não é aqueles caras pisando, pulando, dando campanha. Não, depois tava o Aerosmith. Não, mas tudo bem. Vai ter agora do Axl Rose aí. É esse ano ainda que vai ter? Tem do Maria Mark Henry, então, Axl Rose. Mas quando você pega um show de rock, a tendência é piorar ainda mais. Porque os caras ficam pulando, dando mortal de costas, enfim. As gordas, né, mano? Aquelas gordas com camisa. Aqui não tem isso, que ele toca aquelas babinhas... É tipo André Bocelli, é uma outra música. Não, que tem babinha, coisa. Não. Você não gosta do André Bocelli, Benjamin? Não. Nada de babinha, não. O Guns N' Roses? Nada de babinha. Paradise City não tem babinha. Nossa. O Sweet Child O' Mine não é babinha. Welcome to the Jungle. Mas a tua banda lá também tem babinha. November Rain não tem babinha. O Iron também tem babinha. O Iron também tem babinha também. Mas o Iron também tem. Qual que é a babinha do Iron, velho? Mas o Iron tem babinha. Ele muda de assunto. Pera lá, o Iron não tem? É o Guns N' Roses. Eu não posso discutir o Feel of the Dark. Não, eu não posso discutir o Iron com você. Tem a outra, tem uma que é... É grosso. Não é o Guns N' Roses que toca Nikita? Não, esse é o Tom John. Porque apareceu. Tá vendo como você manja de música? Você manja muito de música. Ele manja pra caramba. Nikita é do Guns N' Roses. Putz, sabe? Aí ele quer falar de música. Ele não percebeu que eu brinquei. Isso não é Iron Maiden. Não, não é. Essa música foi utilizada... Desculpa, isso não é Iron Maiden. Lógico que é. Isso é Tears of the Dragon. Isso não é Iron Maiden. Mas isso é Bruce Dixon solo. Ué, mas é o Bruce Dixon. É Iron Maiden. Não é? Não. É Iron Maiden. É o vocalista. Love. É o vocalista. Wasting Love, Benjamin. Wasting Love é Iron Maiden, tá mal, velho. Essa música é a babinha do Iron Maiden. Essa música é horrível. Nossa, que música. É babinha. É babinha. É igual o River Rain. É, não tem babinha no Iron, não tem. Acabou. É igual agora o gol lá. Deixa a criançada. Pera, a criançada agora quer conhecer. Que música é essa que vocês estão falando? A criançada não conhece essa música, ó. Nossa, é um lixo, velho. Imagina os caras se pegando na pista. Desculpa, eu se tenho pegando. Razão. Isso é Tears of the Dragon. Isso é Wasting Love. Wasting Love do Iron Maiden. Aqui é ruim igual. Isso é Wasting Love. Isso é o Zezé de Camargo. É a mesma coisa que o Zezé de Camargo. Também acha. Caipira é americano. Deixa eu explicar. Eu nunca fui no show que eles tocaram isso aí. Os caras têm vergonha. Tem mais que se abraça. Os caras têm vergonha. Essa eu acredito. Essa é aquela cueca bege. Na hora sem se abraça. Na hora de pedir a Renata em casamento, foi com essa música aqui. Você dança com a Renata assim, com essa música. Foi. A Rê. Ele lá. Vocês se abraçaram nessa hora. A Rê foi TNT, TNT do ACDC. TNT. Ai. Vai ver que esse papinho, a Renata gosta de Brian Adams, vai se ferrar aí. Eu adoro esse DC Modern. Ah, para, vai. Aí gosta de Madonna. Do Brian Adams com a Renata. Eu nunca vi o Brian Adams. Mas se tivesse, eu levaria. Não foi? Brian Adams é bom, hein? Ela disse que ela gostava. Ela gosta de Robin Williams, mas ela gosta de CDC, Motorhead. No Black Sabbath, nós vamos junto. É, pra Motorhead, ela gosta. É porque ela quer ouvir lá o... É horrível essa música. Babinha, hein? Vai ver lá o... O Ozzy só pra cantar Mama Me Come Home. É. Vai. É. Isso é Ozzy. É. O show é do Black Sabbath. É, quem que tá cantando lá? Não, mas não tem nada a ver. Ele toca as músicas do Black Sabbath, não solo. O que que passou na cabeça do Iron Maiden quando os caras estavam no estúdio e falaram, vamos gravar essa porra aí? Não sei, às vezes é umas cagadas na cabeça de todo mundo, né, velho? Muito bem, seu Bento. Isso é horroroso. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, mas antes. Mano, vamos falar de Bozano. Vamos. Como tá hoje o grau. Do Domênico Gato? Olha, Domênico Gato está com as glândulas sudoríparas ativas. Sudoríparas. Ele tá nervoso para a partida de ontem. Assim. Sim, sim. Muito pelo contrário. E aquela expectativa, tá você. E aquela expectativa de título. Parecendo plantas carnívoras. Sim, sim. Mas, ó, o cheiro não tá exalando. E isso graças ao Bozano Extreme, verdade, que blindou a caatinga do Domênico. É isso aí. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, você que tem aquele amigo que tem aquele xixo quando pinga, sabe o cheiro do churume? Churume, mano? Sabe aquele cheiro de churume? Lembrei de uma pessoa. Quando você abre que assim... Que mancha a calçada. É, sabe? Você sai pingando pela casa, aí você fala, nossa, que é isso aqui? Ocultação de cadáver? Todo mundo tem um amigo assim. Você tem que chegar nele, velho, de maneira simpática, espirrar no corpo inteiro, assim, o Bozano Extreme. Simpático, velho. Sim, porque aí o cara vai ficar cheiroso. É verdade, você tem que forçar uma situação, Motinha. Que não é pra você pegar e falar, se tiver que andar de busão, quando eu tiver que voltar agora pra casa, eu já tenho, eu ando de busão. Ai, ai, e nossa, sempre tem aqueles caras que usam aquela jardineira sem camisa, jardineira é aquele macacão jeans, mano. Uhum. E o cara levanta o sovaco assim, Sombra, sabe? Velho, o bagulho é mó catinga. Eu espirro assim mesmo, não tô nem aí. Eu falo, velho, eu tô te salvando, cara. Eu tô salvando a sua vida. Reconheça esse milagre. É o Bozano Extreme entrando na sua vida, moleque. É isso aí. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, parceiro, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. 3 vezes mais proteção e diversão. Não é que você concorre, não. Você ganha, cara. Ganha um kit top e exclusivo do Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Nós já vamos à principal manchete do dia, mas é... O Domênio. Principal manchete do dia. Você é mais escroto, mano. Ai, ai. Chupa aí, trouxa. É verdade que Flamengo e Palmeiras disputam o menino que tem alegria nas pernas? Olha, não tem essa informação. Eu não tenho informação do Palmeiras. É o UOL que tá divulgando aí. O Palmeiras não precisa, mas o Paulo Nobre viu que alguém quer, ele vai atrás. Não. Estariam disputando aí o... Mas olha, o Bernard. Ele tá no Shakhtar, não tá? Era um bom jogador, hein? Era um bom jogador. Não, ele foi no Atlético. Eu gostaria. Eu gostaria porque o... Prefiro o Romero. O Gabriel tá indo embora. Nossa. Como é que é? Romero é mais versátil. Você prefere o Romero? Cadê o momento pra pagar um pouco? O Romero é seleção do Paraguai, pra quem vai na Paraguai. Ele é onde? Brasileira. Nossa, brasileira. Eterno 7x1. É. Ele tatuou nas costas ali, mesmo que de maneira invisível, um 7x1 que jamais retornará, Paquito. Tem nada a ver. Muito bem, Mas tudo bem, daqui a pouco a gente volta a falar de Flamengo, de Palmeiras. É Paraguai, mano. Daqui a pouco a gente fala de Bernardo. Paraguai Estádio 97 tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Sim! O placar Cacaricó. Estádio 97 informa. Lá em Cruzeiro. Osvaldinho já perdeu 100% logo no segundo jogo. Cruzeiro, conte comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Corinthians 2. Olha, mas pelo menos não foi eliminado de novo no Itaquerão. É, graças porque a Deus. Porque de novo ser eliminado lá ia dar problema, hein? A única coisa que de isso? boa nos finalzinhos de ano pro Corinthians vai ser o jogo que tá chegando. Mas como é que era? Mas ontem sua ideia aqui, parece que os caras abraçaram, hein? É, pra variar. O Diego Souza. Você vê? Aí os caras do Sport TV começam, os caras ouvem aqui. Os caras falaram na transmissão, então, porque eu tenho uma conversa aí, mas... Nossa. Ah, é? Mas tá mano, mas peraí, antes de começar tudo. Mano, não ia ser campeão da Copa do Brasil? Tinha tudo pra ser. Favorito? Favorito? Não, detalhe, ele falou, Domênico, não. Só um minuto. Ano passado, Corinthians. Seria. A competição perdeu muito. A competição perdeu muito, Benjamin e Mano. Óbvio. Porque um Palmeiras e Corinthians na semifinal daria muito mais audiência do que Grêmio e Cruzeiro. Os dois chorando. Para! Chupa os dois, então. Os dois se lambam. Na semifinal. Que vale muito mais que isso aí. Bolinha chinesa dos dois. O maior clássico do Brasil foi votado agora é o Grenal. Desculpa aí. Você pega aí. Foi votado no Quintal do Espeto. Vai te catar. Para, mano. Foi votado aqui no Vento Aragão, churrascaria. Só tem gaúcho. Agora o negócio é o seguinte. Não, mas é que tá, Sombra. Quem lamenta é a competição. A mesma coisa. Uma final... Ó, tem um próximo confronto, tá certo? De Copa do Brasil entre Cruzeiro e Grêmio. A mesma coisa que você pegar e falar, ó, passou aí o Hertha Berlim contra o Schalke 04 na Champions. Todo mundo esperando aí um Atlético de Madrid com Barcelona. Aí, mano. Um Bayern de Munique com Real Madrid. Aí passa lá. Concordo com o Mano. Passa a Roma contra, sei lá, o Standard Liège, velho. Standard Liège. Vai te contar. Competição perdeu. Perdeu. Quem lamenta é o futebol. Aí, Cruzeiro e Grêmio. Charles Miller Eu sei que os torcedores ganharam dos outros times. Muito. Cruzeiro e Grêmio juntos não tem mais Libertadores que Palmeiras e Corinthians? E eu digo por quê. Toma, sabe por que tem? Porque antigamente na Copa do Brasil não disputavam. Cala a boca, eu vou falar. Cala a boca, velho. Eu vou te explicar o porquê, seu não cego. Ouça, é que você grita. Ué, mas ele grita. Parece uma grita. A Maria não gosta que você fala. O negócio é o seguinte: antigamente, Sombra. Tanto o Cruzeiro como o Grêmio ganharam muitas Copas do Brasil, porque você sabe muito bem que os times que estavam disputando a Libertadores não podiam participar da Copa do Brasil. Tá falando besteira, isso, mano. Isso mudou de agora pra cá. Tá falando besteira, muito mano. Muito pelo contrário, seu nosso ego. Você quer que eu te prove? Ó como é Zé Ruela, não sabia o que tá falando. Você quer que eu te prove, mano? Ó, times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Tá falando besteira, mano. Você tá falando besteira. Vamos, quer que eu te prove? Isso começou de uns anos pra cá. Eu falei outra igual, coisa. Igual quando você provou que a Arena Grêmio tava bem localizada e que a torcida do Grêmio adorava o Caio do Cavalo. Você tá falando que é um jogo que não tem graça? É o que eu falei que, se eu não me engano, Cruzeiro e Grêmio tem mais Libertadores de América que Palmeiras e Corinthians. Não, você falou títulos de Copa do Brasil. Não, senhor. Libertadores. Pega, pode Libertadores. Pode pegar o replay. Mas eu tô falando só em termos de significância. Esses times que você chama de significante tem mais Libertadores que esses dois juntos. Mas, por exemplo, Copa se do você Brasil pegar também. O Independiente. É o maior campeão da Libertadores da América. Eu tô errado? Pera aí, tô falando alguma bobagem aqui? Você vai falar que é legal um clássico com o Independiente? É muito mais legal você pegar um Boca. Um negócio é muito idiota, mais legal mano. Você pegar aí o River do que pegar talvez um Independiente. Vai então, te beleza. Mas legal. Título é título, mano. Só um minutinho que o papo agora é Corinthians. Mas, mano, é uma manchete do Corinthians. Não. Pera aí. Você vai me dar direito de resposta, mano. O papo agora é Corinthians. Ele tá melindrado. O Corinthians diante do Cruzeiro ontem foi vergonhoso, tá certo? O time do Corinthians ontem foi irreconhecível. O time do Corinthians ontem poderia sim ter avançado de fase na Copa do Brasil. Não avançou por causa desse papinho de austeridade financeira. Porque não tem camisa também. Austeridade financeira. Ai, meu Deus, temos que pagar as contas? Aí que tá. Isso reflete no campo, Paquito. Se não tem qualidade, a bola cai no pé de um Guilherme. Tá certo? Porque o Corinthians, depois que empatou o jogo, no segundo tempo, teve a chance de virar a partida. O Rodriguinho deu uma bomba lá, o goleiro do Cruzeiro espalmou. A bola sobrou no pé de quem? Do seu Guilherme, que de maneira bizonha e ridícula, finalizou um chute ali. O goleiro do Cruzeiro levantando ele com o gol aberto, ele chutou pra fora. Se o Corinthians faz o 2-1 ali, o Cruzeiro possivelmente não teria forças aí pra poder fazer o quarto gol. Talvez não teria. Mas aí o Cruzeiro não deu precisaria, certo. Aí o Cruzeiro precisaria fazer 4 gols. Logo na sequência desse lance, o menino lá, o Pedro Henrique, acabou cometendo um pênalti, que na minha visão foi pênalti sim. Por mais que o Arrascaeta tenha sido malandro e tenha freado um pouco a passada dele, mas ele esperou, o zagueiro do Corinthians tava vindo que nem uma vaca louca, ele falou, vou tomar o baque aqui, vou cair, o cara vai marcar. O Arrascaeta se usou é no da... meio de campo, qualquer juiz dá falta. Não, e outra, dentro da área também tem que ser, Sombra. Claro. O Pedro Henrique, em nenhum momento ele encosta na bola. Ele atropela o Arrascaeta que freou ali na passada, mas o cara foi esperto, o Pedro Henrique não foi. Tudo bem, pênalti, 2-1 Cruzeiro. O Corinthians ainda estava vivo na partida. Se o Corinthians faz o segundo gol, o Cruzeiro precisava marcar 4, cara. Precisava marcar 4. O Corinthians continuou apático em campo. Logo depois aí teve um cruzamento lá, um escanteio pro Cruzeiro. Bruno Rodrigo, sem marcação, acabou fazendo o terceiro gol. Aí o time do Corinthians entrou em parafuso. Logo depois, tá certo? Uma jogada ensaiada que parecia um gol de churrasco. O cara deu uma cavadinha lá, o Robinho deu uma cavadinha lá, o Arrascaeta sem ângulo, chutou. Gol, hein? Belo gol, mas a zaga do Corinthians vacilou. O Wendel ali, velho, devia estar fumando um charuto na barreira. O cara devia estar fumando charuto e não viu o que aconteceu. O Arrascaeta correu nas costas dele ali, porque o cara tá na barreira. Mano é melhor, não, mas é verdade. Mota, o cara que tá na barreira, o cara não pode ser burro. Ele não pode ficar olhando e achando que o cara vai bater a falta sem olhar pro que tá acontecendo ao redor dele. Lógico, né? Muitas vezes o jogador corre nas costas do cara que tá na barreira porque ele sabe que o cara tá ali com a mão no saco e não tá preparado pra correr. Então você sempre posiciona um jogador ali do lado da barreira pra receber uma bola. Muitos jogadores fazem isso. Clubes que são espertos, clubes que são inteligentes, quando você pega uma bola aqui no bico da área, como foi o que aconteceu ontem, o cara, ao invés de fazer uma bobagem de tentar chutar uma bola no gol, que possivelmente o goleiro vai conseguir a defesa, o cara faz uma jogada dessa e acaba culminando num lance perigoso, até mesmo num gol, coisa que aconteceu. Aí falam, o Walter falhou? Era uma bola defensável. A bola passou ali entre o Walter e a trave. Foi um chute em cima dele. Foi forte. Não, mas mesmo assim, eu não vou criticar o Walter não, porque o Walter tem salvado o Corinthians. Inclusive ontem ele fez boas defesas também. Não dava pra pegar isso. Mas aí no finalzinho, Sombra, o Corinthians acabou fazendo o segundo gol e poderia até ter feito o terceiro, porque o time do Cruzeiro não é nada do outro mundo. E acho que já fica pelo caminho agora diante do Grêmio. Acho que o Cruzeiro não passa não. O time do Cruzeiro aí é muito frágil. Não, hein? É Grêmio Atlético. Sombra, o time Grêmio do Cruzeiro Atlético conseguiu tomar 2 gols do Corinthians e poderia ter tomado mais, cara. Poderia ter tomado mais. Não bota essa O Grêmio é muito mais forte na defesa. E digo mais, quase fez o só não fez, gol. Só não fez porque esse árbitro aí é um frouxo. Porque aquele Ábila, ele caiu 3 vezes durante a partida, sem motivo nenhum. E o cara deu 4 minutos de acréscimo, sem contar que o Cruzeiro aí, no mínimo, em 2 minutos ele enrolou. Teve Gandula que sumiu com bola. Teve um lance ali também que o Corinthians ia bater rápido. O Mano Menezes jogou a bola pro lado e ninguém falou nada pro cara. É uma praxe dos times que estão ganhando, ridículo, né? É ridículo, mas é que mano, tá, você achou que foi pênalti, mano? Foi, lógico que foi. Foi. Eu não fico passando a mão na cabeça, não. Eu achei esquisito que ele lance não, ali, não cara. Foi, não. Não foi, não. Porque o jogador. Ele parou. O jogador do Cruzeiro. Ele esperou o cara vir. Acontece o seguinte: todo mundo aqui tá falando que foi pênalti. Se fosse pro Corinthians, todo mundo ia estar falando que não foi. Porque geralmente a mídia é normal, mano. A mídia é antes, gosta de falar isso, não, mas eu achei que foi. Eu acho que não foi, cara. O jogador do Cruzeiro ali, o Arrascaeta, ele foi extremamente inteligente, porque ele já tava na frente. Desacelerou, ele viu que ele tava sem ângulo, ele falou, é melhor eu tentar aqui uma jogada pra cavar um pênalti. Lógico. E ele viu que o zagueiro do Corinthians tava vindo aí estabanado no lance, parecia uma vaca louca, e o cara deixou o corpo pra que o zagueiro do Corinthians trombasse com ele. É normal, velho, normal. Eu acho que a imprudência ali foi do zagueiro do Corinthians, que deveria apenas ter cercado. Deveria ter evitado o contato, porque o Arrascaeta tava sem ângulo, cara. Mas aquele negócio no final do jogo, mano, de todos os jogadores ir pra cima do juiz, aquilo mas é que precisava, tá, mano. Não, eu não vou colocar na conta do árbitro, porque o Corinthians aí, o que não fez em 90... Deixa eu só falar um negócio pro Mano. Salame! Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Um time que faz uma vantagem no primeiro jogo de 2-1... Não pode tomar 4 no segundo jogo, velho. Não, mas ô Vieira, também. Normal, pode, cara. O time do Corinthians, ele não tinha uma grande expectativa. Não poderia, não poderia. Não, até não poderia, concordo. Mas se você parar pra analisar, o primeiro gol que o Corinthians tomou também foi um vacilo imenso. Foi uma jogada do Fagner ali, que ele erra 2 vezes ali, até o Cruzeiro conseguir um cruzamento e fazer o gol. Mas ontem nada deu certo. Bacana. Mas não ia passar, gente. Para com esse papo aí. A gente sabia que eu falei, não vai passar. E outro mano falou assim, tô vendo a austeridade financeira. É questão de austeridade financeira. É sim. Os dois times que podem ser campeões aí gastaram pra caramba e tão brigando pra não cair. É verdade. O Inter gastou pra caramba e tá brigando pra não cair. O Cruzeiro gastou aí pra caramba e tá brigando pra não cair. É. Tá certo? Mas eu prefiro e gastar pra caramba. E a palavra não é austeridade financeira, é não ter dinheiro. São coisas totalmente... Não consegui pagar a luz. Austeridade financeira é eu ter dinheiro e falar, vou gastar a torta e a direita. Aí eu não tenho austeridade financeira. Agora, eu não ter pra gastar não é austeridade. É ser responsável. Vocês estão muito pobrezinhos? Ah, pobrezinho não é, mas é o momento que você tem que... Vocês querem no fim de semana ir num restaurante bom e não tem dinheiro. O Corinthians só arrecadou 400 milhões esse ano. É. Só isso. Agora, ontem, e cadê o dinheiro? Tá pobrezinho. Então, essa questão. Não foi novidade, não. Ué, não era a revista que saiu lá na revista bilionária? Se passasse ontem, ia ficar na próxima. A gente ia tirar, o Grêmio ia tirar. O time desse ano aí não é. Variar. O time desse ano não é bom, cara. Já ferrou. Degringolou, tem que esperar acabar o ano. O Corinthians tem que brigar com o Oswaldo, uma vaga. Dois jogos, uma eliminação, hein, Benjamin? O que você quer que o cara faça? Não, não foi toda dele, vez não. É isso. O que você quer que o cara faça? Ontem a culpa não foi dele, não. O que você quer que o cara faça agora? E ele foi até bem durante a partida. Olha, deixa eu falar. Você acredita que tá dirigindo? É ele que tá dirigindo. Você ligou pra consolar ele, Benjamin? O André Plihal, cara, da ESPN. Posso terminar de falar? Ah! Não é assim que fala, fala assim. Gente! Só um minuto! Posso falar? Pode. Mala. Só tem um, cara. O Corinthians tem que tentar, ó, a briga do Corinthians tem que se dedicar ao máximo pra tentar a vaga pra Libertadores. Tá lindo. Se o Corinthians pegar a vaga são seis, pra hein? Libertadores pro ano que vem, dinheiro, tá, né, excelente também. Pelas circunstâncias do ano, gente. Ponto. Agora esse Pedro Henrique também tá de brincadeira, hein? Mais uma bobagem no Mineirão lá, ele pede música no Fantástico. Nossa, beija, quem? O Pedro Henrique. Outra vez foi contra o Atlético. Ontem foi contra o Cruzeiro. É verdade. Mas ele não chorou, né? Contra não, agora, não chorou, ele foi reclamar lá do PG. Mas ontem ele segurou o choro. Segurou o choro. Pedro Henrique, foi pênalti, parceiro. Engolia. É, não dá. Agora, Sombra, só pra concluir o que o Salame Paquito ali falou... Nossa, fala, salame e paquito. Pipoca pro mano. Pera aí, eu vou... O mano vai te engolir. Eu vou mostrar com você números, você não vai brincar, velho, de bolinha chinesa com o mano, eu sempre, né, faço. Porque você bate e depois alisa. Ó, aí que tá. Olha o que acontece. Esse lance de jogar Libertadores e Copa do Brasil parou de existir em 2001. Até lá se jogava assim. A prova que se jogava é que em 95, quando eles ganharam a Copa do Brasil em cima do Grêmio... Quando o Marcelinho no Olímpico. O Grêmio foi campeão da Libertadores. O Grêmio tava na final da Libertadores e da Copa do Brasil. Você, então, nesse momento, quis dizer que o Mano é muito mal informado. É muito mal informado. Então, quando que foi a época? Qual que foi a época? Deixa eu te falar, mano. Qual foi a época que você falou? A Copa do Brasil, a primeira, foi em 89. Não. Qual o período que não houve aí o acesso dos times da Libertadores na Copa do Brasil? A partir de 2001. A partir de 2001. Seu último título da Copa do Brasil? 2001. Ah, tá. Ou seja, você tem três e eu tenho três, Paquito. Eu tenho quatro, eu lindo. Tenho três. Esse 2001 eu tenho não quatro. Valeu, porque os times estavam na Libertadores. Ah, não valeu, porque... Mano, era o torneio Café com Leite. Eu tenho quatro, amigo. Torneio Café com Leite. Valeu. Eles determinam, ele tem o Datamano. Você viu que ele tem o Datamano. E só pra finalizar também é o seguinte. 3-3, Paquito. Essa final de Copa do Brasil, semifinal, tem 10 Copa do Brasil no total, tá? Oito. Estão do lado de Cruzeiro e Grêmio. É mesmo? É. Quatro pra cada tem um. Oito, tem e oito do lado mesmo. De lá, você sabe o que tem? É. Mazembe contra Raja Casablanca, velho. Essa não, é a diferença das camisas. Do lado de lá, o Atlético, tá? Foi uma vez. A diferença da... Então, uma o Inter. Copa do Brasil. É a primeira vez que eu vejo você, nossa, abaixar a cabeça com a queda pro Vieira. Não, não, primeira vez não. Eu posso falar? Ele baixa a cabeça várias vezes, mas fora do ar. Nossa, fez Bilau no mano. Fez Bilu no mano. Não dá pra discutir com o Grêmio e achar que o Grêmio hoje é um time grande. O Grêmio tá querendo... Na boa, gente, começou a me atacar. Não, com respeito, mano, respeito. Ele quis falar, o papo, mano, já não tá mais nem com o Corinthians, tá certo? Ele começou a atacar o Atlético Mineiro. Não dá pra você... Agora não seja covarde. Não dá pra você colocar na mesma frase agora Grêmio e Atlético Mineiro nos últimos anos. O Grêmio deixou de ser um time grande em 2001, quando ganhou a última Copa do Brasil. O Atlético ficou grande em 2012, o último título... Não, pelo contrário. O Atlético Mineiro chegou numa final de Campeonato Brasileiro em 99 com o Corinthians também. O Atlético Mineiro... Não faz mal, mas chegou na final. Ah, então tá. Então eu cheguei em 2007. O Grêmio, Paquito, deixou de ser um time grande já em 2001. De lá pra cá, os caras comemoram uma batalha dos aflitos em 2005 contra o Náutico, velho. Esse é o grande título do Grêmio. O cara quer me falar que hoje vale, o Grêmio, né, é melhor do que o Atlético. Você tá de brincadeira comigo. Segue o jogo, sem falatório. Paga essa conversa aí que parece dois mendigos. Olha, o Grêmio e Curitiba brigando, parece dois mendigos brigando pela garrafa de pinga. Vamos falar aqui, né, de HD e seguros. Mas antes, eu gostaria de lembrar que você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 94-353-0150. Grave sua mensagem, mande pra nós. 94-353-0150. Olha, hoje é prato cheio, viu? Olha, hoje o mimimi. Olha, hoje tema livre. 94-353-0150. Hoje o tema é livre. 94-353-0150. Você pode cantar. Fazer musiquinha, mimimi. Poemas, é... Pode chorar no microfone. É. Fazer bilu-bilu no mano. É, Motinha, mas aí você tá lá parado, tá no Sim. trânsito, ouvindo Estádio 97, ó, porque no trânsito boa, você só é, ouve Estádio 97, quando de repente... Não. Porrada! Não tem coisa mais chata, é, velho. Bateram na tua traseira. Desce lá pra ver quem foi. Quem? Viu quem? Quem? Vi. Ivete Sangalo. Vivete! Aí é da hora, hein? Mas você deu sorte, Oxi. Viu? Oxi! Você deu sorte. Por quê? Porque a Ivete tem seguro da HDI, Vieira. Ah, aí sim. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Demais. E já são 50 HDI batendo em todo o Brasil. Olha aí. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador. Pertinho da casa, escolha aí a sim. HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando que hoje tem torcida Estádio 97 para São Paulo e Ponte Preta. Jogo Sim. mega importante, muito importante. São Paulo e Ponte, jogo do sábado, 5 da tarde, horário fantástico. Lotado. Hã? Vai lotar. É, você acha uns 45 mil? Ah, eu acho que pode chegar aí sim, uns 40, 40. 50 mil. Já tem 25, hoje é quinta-feira. Uns 50 mil. Bom, é o quê? Meu, tá bom. Qualquer 30 mil pra cima já tá bom. Tá bom. Não, né? Torcida do São Paulo tá de parabéns, porque pela essa fase do São Paulo. Não era nem pra ir, né? Porque desde 2013, quando foi que a gente tirou o São Paulo do rebaixamento, que a torcida ajudou muito. Meu, olha, a torcida de parabéns tá comparecendo, lotando o estádio. Mas e agora 2013, que eles tomaram uma atitude pra baixar o preço. Mas em 2013, vocês estavam pior que hoje, né, Motinha? Eu acho até pior. Vocês Sim. chegaram na zona Embora de rebaixamento. Embora eu acho que na época você tinha um pouco mais de talento individual. Sim, você tinha mais. Você tinha Ganso, você tinha Luiz Fabiano, você tinha o Aloísio com um centroavante mais brigador e até fazia os seus gols. Lembrando de leve, assim, de leve. Sim. Acho que tinha um pouquinho mais de talento individual. Mas aproveitando que estamos falando aí do São Paulo, torcida Estádio 97, a gente está comemorando, ou melhor, nós estamos promovendo o Outubro Rosa do Estádio 97. Boa, por isso que o Vieira tá aqui. É claro, é. Óbvio. As mamas do Vieira. E hoje a gente Vieira. Abriu o programa com duas mulheres hoje. É, a mama do Vieira, velho. A mama do Vieira vem aqui embaixo, velho. A Rudy Landucci. Faz o teste no Vieira. Faz uma mamografia manual no Vieira. A Rudy Landucci. Vou fazer bye-bye, vou fazer do outro lado, peraí. Olha lá a mamografia lá no Vieira, olha lá. Tem, velho. A Rudy Landucci. Olha lá. Outro dia... A Rudy Landucci... Outro dia o cara fez uma mamografia no Vieira com a boca, cara. Vai te catar, ô, mano. E nós estamos recebendo hoje mais uma torcedora. Quem? Tá participando quem? Hoje? É a Priscila Ruiz, torcedora do São Paulo, Sim. que tá aqui com a gente. Boa noite. A Pri. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Sou super fã, tudo bem. E é uma honra estar aqui com vocês. Legal. Principalmente hoje. Principalmente hoje. Ué. Tema livre. Já deu uma espocada lá no salame lá. Me diz uma coisa, mas antes de falar... Mas por que a empolgação? De... Seu time ganhou o quê ontem? Ganhou uma alegria então, de ver vocês... Já que meu... Ah, para, mano! Não. Então, de boas-vindas pra ela Escuta. Também, porque o negócio é o seguinte, Escuta, ganhou o quê perdão. Ontem? Peraí, ó, já que o meu time tá na draga, eu tenho liberdade poética pra zoar todos vocês. Zoar o quê? Zoar o quê? Seu telhado é de vidro, cidadão. Ué, mas pode. Mas não é de papelão. Não sei. Mas é... Brincadeira. Ô, Priscila... Me diz uma coisa, você já fez, por exemplo, mamografia? Você faz com certa periodicidade? Ou é algo que você nunca fez? Não, com certeza a gente tem que sempre estar acompanhando, monitorando. É uma coisa muito importante. E principalmente divulgando, né? Uhum. Então, na empresa que eu trabalho esse mês, a gente também já fez uma ação em relação a isso. E eu acho que é extremamente importante esse momento para você refletir, porque não é só no outubro, né? É ao longo do ano inteiro. É verdade. É, tem toda a razão, né? E a prevenção é o melhor sempre, né? Sempre. Exatamente. Somente nesse caso, né? Que 95% disso, 95% das pessoas, das mulheres que fazem antes, né? Consegue né, se curar. Isso mesmo, porque a reação sempre é mais difícil, né? Quando você previne, é um bom caminho. Oh, fala uma coisa séria, idiota. Tô falando sério. Eu também tô falando sério. Uma coisa séria, idiota. Eu tô falando sério. Respeita. Também. Eu tô respeitando. O bota que lixo. É que eu fico embasbacado que você não consegue formar uma frase, cara. Que lixo, gente sério, do pessoa, céu, velho. Que lixo é verdade, de pessoa. Ele, agora ele ficou magoado. Ele ficou com raiva agora bota de você. Bota tem ódio de análise morfológica. Brincar. Sintática, então? Olha, brincar. Com uma história grosso, dessa, eu tô nossa, sendo que agressivo. Tipo de pessoa de você é? Eu tô tranquilo, mas nossa. Tá, incomoda, velho. Você sabe, Mota, que às vezes a gente faz críticas e observações, mas é pro bem da pessoa. Eu não quero, velho. Às vezes é pro bem da pessoa, juro sabia, Mota? Juro você, por Deus. E você às vezes tá perto das pessoas e saber falar direitinho... É legal. Agrega. Não, não, mas não é só isso. Você, sai, você deixa uma boa impressão. Ó, juro por Deus, outro dia eu tava lendo um tweet dele. Você é o Cid Moreira, velho. Ó, deixa eu falar agora pro seu talento. O Cid Moreira também é bom locutor, mas lia. Eu tava lendo um post do rapaz aqui. É. Juro por Deus. Quem deve ter escrito aquilo foi uma tartaruga ou um javali. Você não entendia nada. Sombra. Nada. Você ouviu? Sim. Ele junta palavras assim, ó. Morcego, hipopótamo, liquidificador, ventilador, ar-condicionado. Ô, Sombra, só passar a informação aqui que acabou de sair também. O STJD arquivou o pedido do Fluminense pra anular o clássico contra o Flamengo. Acata e arquiva? Não, não, porque o advogado do Flamengo, ele entrou com recurso hoje pedindo a anulação do julgamento. Será que o pai do... E o, pai o STJD acatou. Então já voltou a ter mais 3 pontos. Sim, o Flamengo agora volta a ter os 3 pontos de origem. Ainda bem, né, velho? Ainda bem, pra não, não continuar o campeonato do jeito que tava, né? Bom, ainda bem. Bom, né, Mota? Eu discordo, mas tudo bem. Opiniões. Você discorda do quê? Mas, ô, Priscila... Não, mas você acha que tinha que haver o julgamento? Sim, eu acho. Agora o cara catou. Ele viu que não tinha embasamento. Não, não sei, mano. Não é porque o cara decide assim que eu sou... Que eu... Mas você deveria não. Ser. É, outro você dia de perdoar o Zé Dirceu. Eu sou contra. Não, mas qual que seria a prova contundente que o Fluminense teria? Uma matéria do Esporte isso, Espetacular? Não, teriam que pode verificar ser. Direitinho. Se Américo, isso daí... Influência. Sabe por que foi bom? Porque no final não ia dar mas nada é legal, e é só iam dar ibope pros caras do STJ. É, também acho. Mas você fala não ia dar nada porque você acha que a coisa termina em pizza? Sim. Ou porque não, porque são eu acho justos? Que não existe uma base legal pra isso. Porque na boa, sobrar. Não, é verdade. Sabe por quê? Só se o Merahit falasse... Se o Merahit assumisse a culpa falando, ó, eu recebi um auxílio externo, tá depende, certo? Não é só o delegado da partida, o delegado da partida, lógico que é, gente. Não existe uma prova cabal. Como que você vai pegar um lance e falar, ah, o delegado gritou na beira do gramado? Nossa. O Merahit só ia dizer o seguinte, eu não ouvi o cara gritando isso, e se eu ouvi, assim, não, eu decidi em conjunto com meus bandeiras aqui, a visão da a primeira visão do bandeira, lógico que é. É isso. Não dá nada, gente. É só isso. Então vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Então o cara sombra, o cara mata o nego. Não, é diferente. Não, o cara mata o cara. Mas se ele não falar que ele não matou, não tem como prender o cara. Não porque... cabe a comparação. Ah, não mas tem a televisão isso. Que mostrou. Por um acordo. Não vou discutir. Olha, pera, não, vamos não é questão. Deixar... Pera só um minuto. Não é questão de pera só um minuto. Tem que vir um advogado e falar. Nós não somos advogado. Advogada velho. Aqui, ela é advogada. Então ela explica. Ela o cara que acatou o pedido ela de anulação do julgamento é advogado. Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o Mano, porque. Geralmente eles alegam um erro da arbitragem. Então ontem eles iam pedir anulação do jogo aonde? Na vara de família? Nossa, mas já nossa, pega a mãe, já deu no meio da lata, já. Entendi, peraí, não entendi qual foi o paradoxo que ela usou aí. Peraí, eu não entendi a sua analogia, foi fraca. Você pode tentar me explicar a piada? Foi excelente. É, juiz, você entendeu. Não, não, não, mas... Quem tentou anular a partida? Ai, ai, ai, ai. Já viu, meu, não, não, não. Peraí, analogia fraca. Foi bom, divórcio? Não, não, não, vamos pegar um F5 aí, porque o negócio é o seguinte, eu não reclamei em momento algum de arbitragem, eu não pedi anulação de partida. Quem pediu anulação de partida foi Figueirense e Fluminense. É, vamos aguardar, né? Precisa ver se não vão pedir também aí, né? Porém, não pediu nada e nem vai pedir. Não, é que tive mas, muito mimimi de muito corintiano, mano. Mas com Priscila. Um tom de azul muito fora do normal. Ô, Priscila, mas você é advogada. Como que você vê essa Fluminense? Olha, eu espero que você defenda seus clientes melhor do que você faz piada. Ele riu! É que ele não queria falar no ar. O Ben já riu, sim. Porque eu vi. O Ben já riu. O Ben já riu. É lógico que riu. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Tirando Mota, tudo me faz é eu sou demorado. Eu tô vendo. Mas, ô Priscila, você acha aí, que, por exemplo, essa premissa do mano, ah, como o cara já não ia dizer que ele foi culpado, então melhor, você acha que deveria ser assim? Não. Qual a sua opinião como advogado? Não, na verdade, assim, a gente sempre tem que analisar os fatos e aquilo que é de direito. Ah, mas você vai perguntar isso pra ela? Ela gosta da guerra. Mas ela deixa ela falar, boca, só um minuto. Deixa ela falar, mano. Para! Ela vai depor contra o trabalho dela. Tá de brincadeira. Deus, tá pior que pergunta. Eu. Ó, tá pior tá que chato, ele. Mano. A sua você pergunta não tem nexo. Gente! Só um minuto. Só um minuto. Você tem que perguntar ela pode falar. Ela pode falar? Pergunta sem nexo. Para, vai. Fala, Priscila. Tem nexo, sim. Não, não é isso. Eu acho que tem que analisar o fato, né, e o direito. Então, se você tem o reconhecimento disso. Mas o que acontece é que o futebol brasileiro é uma bagunça tão generalizada, né, desde o topo até tudo, que na verdade, assim, não tem embasamento. Né? Então, sempre quando criam situações como tem de analisar, é por isso que surgem todas as dúvidas e pede e retrocede, enfim, tudo mais. Eu acho bastante complicado. Agora, eu, como dirigente de um clube, se eu estou com o direito ao meu lado, eu vou até o fim, independente da situação. Mas deixa eu falar, o Pri, o Fluminense, por mais que... Ah, tá cheio de intimidade. Ela falou Pri. Ué, ela falou Pri. Ele tá bom, pode. Então, ele doutora pode. Priscila, deixa eu falar pra você. Ah, ele pode. Obrigado. É. Doutora Priscila. Tá com medo da Renata, né, Benjamin? Eu não acho que o Fluminense estava com a razão, não. Até porque, eu vou te falar, lá na Fox, anteontem, o presidente do Fluminense entrou ao vivo e o repórter Luciano Calheiros foi muito bem com ele. Ok, presidente, só fala um negócio. Estava impedido o gol? Sabe o que ele falou? É. Eu não quero falar sobre isso. Ué, qual o problema? Não, mas pode falar que tava. O problema todo, Benjamin, é que teve seguinte, interferência da TV. Mas você não tem como provar. Essa o fato. Ah, Benjamin. Pô, presta atenção. Tudo bem, não teve como provar, mas, meu, nós somos tudo pessoas Domênico, que entendem do troço. Demorou 13 minutos pro juiz dar o gol ou não, Benjamin? Aquele jogo do não vamos ser ingênuos. Aquele hein? Jogo do Palmeiras com a Chapecoense que foram buscar o Egídio no vestiário. Que ele errado, tá... foi TV. Então, mas não tem como provar. Mas aí, gente, eu a questão sei, é assim: foi. Não tem como provar. É permitido. Não se é, não é permitido, então o assunto é encerrado. Mas não é permitido. Mas como você vai provar que alguém usou? Presta atenção. Não teve nem o... Não deixou nem correr o bagulho. O quarto árbitro entrar no campo e falar, olha, a TV mostrou. Gente, o árbitro pode alegar e falar, eu já tinha tomado minha decisão. O cara falou. Tanto é que ele fez um adendo isso na súmula é depois de 5 dias. Agora, se o árbitro virar então, tá e falar errado. Assim, ó, alguém falou pra mim... Aí coisa muda de figura. É lógico, e ele jamais assumiria isso, porque isso significaria o encerramento da carreira dele. Sem contar, Sombra, que o Sandro Meirahit, ele fez um adendo. Ele fez um adendo na súmula dele, depois de 5 dias que aconteceu o clássico ali, dizendo o seguinte: a partida não ficou paralisada por 10 minutos, e sim por 13, porque eu estava esperando, teoricamente, a poeira baixar. Isso aí já é instrução jurídica, gente. É lógico. Lógico que é. Mas tá errado, teve influência da TV, é isso. Quando esperar o Cunha confessar. Mas, Domênico, por mais que eu tenha entendido que houve também, mas a gente não tem como provar, a gente tá agindo em base de suposição. Priscila, você lembra quando pegaram... Ah, não é mais Pri? Eu chamei Pri, vocês falaram um monte. Não, só chamam bonitinho. Quando o Lula foi pego no grampo do celular com a Dilma, o Lula falou um monte. Olha, não podia, eu não podia ser, não podia estar no grampo, caramba. É um fato. Agora, e o que foi pego? Você esquece? Não. É a mesma coisa do lance. O gol foi legal? Não. Não. É uma questão jurídica, complicada. Mas, eu doutora, não sou advogado, Priscila, mas... doutora Priscila, a gente apresentou você, mas esqueci de dizer que você é São Paulina. Tá muito aliviada? Graças a Deus, mas eu tenho um otimismo realista. Eu tô aliviada para aquele jogo. Agora eu já tô pensando no próximo. Você, na prática, acha que não cai mais ou ainda tá super receosa? Não, super receosa eu não tô. Mas eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo. Mas acredito que... A favor de Rogério Ceni, técnico do São Paulo, a partir de ano que vem? Não. Não? Não sou. Acho que o Rogério ele tem um caminho a percorrer. A gente tem uma cultura do futebol brasileiro que não abraça técnicos, grandes ídolos, estrangeiros. Acho que é um risco muito grande para toda a carreira que ele construiu. Mas risco para ele? É risco... para ele e acredito que para o São Paulo também. Por quê? Um ponto eu acho que é importante a gente ponderar. Partindo do Rogério, a gente sabe, né, que ele faria um trabalho de qualidade partindo dele. Uhum. Mas isso é um conjunto de fatores. Então depende de um planejamento de elenco, de uma série de condições a darem a ele a trabalhar. E eu não sei se o São Paulo estaria disposto a isso. É essa a questão. Agora, que ele se... Mas será que ele assumiria o cargo sem saber que elenco teria? Que técnico que assume um cargo hoje com um elenco já montadinho, gente, certinho? Gente, tem. Diretor de futebol de São Paulo é o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha e Rogério Ceni se adoram de há 100 anos. Você acha que não tem um diálogo? Você acha que não tem conversa? Você acha que eles não estão conversando sobre nada? Quer dizer, você está dizendo então que já estão puxando o tapete do Ricardo não, Gomes? Não, não estou falando. Nem esperaram que... esfriar o defunto não, e já estão... Eu não estou falando isso, mas vem cá. O Rogério Ceni é muito amigo do Marco Aurélio Cunha e vice-versa, cara. Conversam. O Ricardo Gomes está é empresa... óbvio que ele... não. É óbvio que o Rogério Ceni, se está contratado... O Ricardo Gomes está empregado, bem. Se... ainda está. Ricardo, tá. Gente, eu não estou falando que... eu não estou afirmando que o Rogério Ceni está contratado. Eu falei até tudo bem. Eu falei até mesmo atrás. Se minha mulher agora... tá de tititi com o vizinho, casada comigo, ela tá errada, Benjamin. Tá errada, mano. Isso daí que você tá pregando outro... é muito grave. É verdade, o mano tem razão. Não... Gente do céu. O isso mano... aí é dois garfos na marmita, velho. Eu não estou falando que eles conversam. Falei que eu acho que eles conversam. Eu duvido que Marco Aurélio Cunha e Rogério Ceni não conversam, gente. Tá louco. Coitado do Ricardo Gomes. É, Ricardo Gomes. Então, dorme de olho aberto, viu, filhão? Separando quem a manda, pergunta pra... Faz uma enquete aí com... Querem que o Ricardo Gomes permaneça em 2017. Ah, mas isso é óbvio, são duas né, perguntas, então, né, isso, o Benja? Isso é óbvio. A maioria vai falar que não quer o Ricardo Gomes. Agora, quantos querem o Rogério como técnico? Mas, ô, doutor, hoje, você gostaria do Rogério Ceni como técnico de São Paulo? Faço uma aposta com você. Faça uma enquete e ponha lá. Torcedor de São Paulo, qual treinador vocês querem? Rogério Ceni, Luxemburgo, Abelão... ou outros. Não, não, sem comparar, Benja. Vocês gostariam mas de Rogério Ceni como técnico do São Paulo não, hoje? O só o isso. O está aí? Vai deputar, nós colocamos. A gente faz, lá. Isso é rapidinho. Eu tinha feito no meu mas no sabe, eu tinha Priscila, perdido. Muita gente fala de novos técnicos, né? Você manipula. Eu realmente ainda estou formando opinião sobre o assunto, porque às vezes você fala, ah, tem que dar opinião, né? Ok. Minha opinião ainda estou formando difícil, a respeito do assunto, é complicado. Mas você tá sem Wi-Fi, velho? Tá sem Wi-Fi? É, você quer fazer o quê? Um curso sobre isso? Não é. Você quer fazer TCC, TCC, é que é difícil, gente. Eu acho que tem coisas que às vezes você tem que pensar bem no que você vai falar. Pra pensar? Não chegar e falar assim, não, tô, pô, tá, tem não que quero, ser, eu quero. Ser, quero né? Amigo, tudo tem prós e contras. É, mas o que eu penso é o seguinte, uma coisa que eu tava conversando com um cara aí, e é verdade, falou assim, ó, muita gente, não tô dizendo que esse é o cara, mas muita gente fala, ah, Roger do Grêmio. Ok, pode ser promissor? Pode. Mas a diferença entre o Roger e o Rogério Ceni é zero. É zero. É zero. É mil. É zero. Eu não, você não tá entendendo. Como histórico... Ninguém tem nada, né, de histórico. Não, como histórico, você não dá pra dizer, ah, nossa, o Roger já é um cara experiente. Claro não. Não dá. Claro que não. Não dá. Mas esse é o meu ponto de vista em relação ao eu Roger Eu tendo também. Até a defender a ideia do Rogério Ceni, porque, rapaz, eu também não vejo nada de muito maravilhoso no mercado. O Rogério Ceni tem muito mais prós pra assumir o São Paulo do que contras. Lógico, é um debate. Isso, muito isso, mais. Isso é verdade, Benja. Ele tem mesmo, acima de tudo, a identidade que ele tem com o clube, com o torcedor, a força que ele tem. Olha só, ele tem a identidade, ele tem a força mas com o torcedor, mas ele tem com os jogadores. Jogadores, se quando ele jogava, o jogador já respeitava e ajoelhava no milho pra ele, imagina como treinador. Outra coisa, o Rogério, gente... Eu entrevistei o Rogério Ceni em 2014. Quando ele jogava ainda? Ele estava jogando e jogou mais quase dois anos. Você sempre pagou um puta pau pro Rogério, né? Mas eu nunca neguei. Eu acho que o Rogério é um monstro. Pra mim, que é de fora, pra mim é o maior ídolo da história de São Paulo. Ninguém vai chegar perto dele. Não te faz falta aí, pra carreira no tecido são paulino pra poder ter um ídolo não, como ele? Não, porque eu tive o Sócrates Casagrande, pra mim superam tudo e todos. E o Zico, mas, viu, né? 70 também. O Zico também, o Zico é ídolo mundial. Se somar os dois, viu? Deixa eu falar. E aí, você como flamenguista. O Rogério tá super... O Rogério, nessa entrevista de 2014, ele falou pra mim, meu sonho é ser treinador do São Paulo, campeão da Libertadores. Esse é o meu sonho, tá numa entrevista. Rogério, você quer ser presidente? Não, isso não serve pra mim. Meu sonho. Então, se um cara com 38 a 39 anos, você sabe que não vai continuar muita carreira. Ele já estava se preparando. Uma vez, esse ano, eu entrevistei o Pepe, que foi jogador do Santos, foi campeão do São Paulo. O Pepe contou pra mim uma história sensacional. Ele foi técnico do Guardiola. Guardiola jogou, foi... Vocês sabiam disso? Eu tava lembrando, o Guardiola foi jogador do Pepe. Na Arábia? Na Arábia. Isso. E o seu Pepe fala que o Guardiola anotava tudo que o seu Pepe falava. E quando dava treino ia perguntar. Por quê? O cara tava se preparando. Esses caras, gente, nasceram fazendo isso. E aí você tem os caras mais inteligente, preparados. Você tá dizendo, um cara como o Rogério, que já no final da carreira, e por tudo que ele absorveu dentro da carreira dele, já vai pegando o melhor. E talvez o Rogério não vai falar isso. Quantas vezes, gente, o Rogério deu preleção em vestiário. Quantas vezes o Rogério Ceni mudou? Rogério Ceni com o Ney Franco mandou trocar uma escalação. Não, você tá falando tanto, Rogério, você tem falado com ele todo dia, fala a verdade. Não tenho. Não seja mentiroso. Vai, você abre tem, o jogo, fonte, Benjamin. Abre o jogo, Benjamin. Você não tá chutando, não, Benjamin. Sem nó, não. Até porque você não chuta, você tem fonte. Deixa eu te falar, eu vou falar igual pra você. Em 2014 eu entrevistei ele. E ele falou pra mim que o sonho dele é ser treinador de São Paulo, campeão de uma Libertadores. Então já era. Tá certo? Se ele para de jogar. Você não ouve falar do Rogério Ceni, você não vê o Rogério Ceni, ele sumiu. Já era. Aí você ouve que ele tá onde? Na Inglaterra, fazendo curso da UEFA. Sombra, já era. Aí ele volta. Ele vai pra Espanha pra fazer um estádio com o Sampaoli, que ele tá procurando... Aí não é o gato subiu no tá telhado. Procurando um esquema, ele tá procurando um esquema, um sistema de jogo que ele quer adotar. Gente, Rogério Ceni tá procurando um esquema de jogo pra adotar onde? Já era. Eu não é informação. Eu falei, é de montar quebra-cabeça. Eu não tenho problema nenhum. Nesses últimos 6 meses, falei com o Rogério acho que 2 vezes. O Rogério, ele tá meio arredio. O Rogério tá viajando, o Rogério tá se preparando. Eu não tô falando nenhuma... Agora, há 3 meses atrás, eu dei eu vejo o Benja falando, eu já sei que já aconteceu. Lógico, porque... Gente, como é que pode acontecer? Não é que já aconteceu. Se quem decide... Aí é você juntar o quebra-cabeça. Deixa eu falar um negócio. Juntar o quebra-cabeça. Quando eu tenho uma informação, eu falo. Ele fala, eu falei há 3 meses atrás o seguinte, falou, eu se fosse o Leco, pegava o Rogério Ceni treinador e o Lugano de auxiliar. O Marco Aurélio Cunha nem estava no São Paulo ainda. Agora, o que eu falei há duas semanas atrás, aí foi uma informação. Eu falei o seguinte, está sim o nome lá agora, está oficial lá na mesa do Leco, para ele definir se ele vai pegar o Rogério Ceni ou não. O Rogério Ceni quer ser treinador. Agora basta o Leco, que eu acho que quem vai ter um poder de decisão enorme nisso é o Marco Aurélio Cunha. E até onde eu sei que o nome do Rogério agrada muito o Marco Aurélio. Gente, São Paulo só tem a ganhar. Ah, e se der errado? Amigo, você pode trazer o Abel Braga e der errado. Claro. Só que aí a gente tá falando de um grande ídolo do clube, né, Benja? A gente tá falando de um grande ídolo do clube. O problema é a muito diferente. Não é, é muito, não é, é muito diferente. Não é, é sim. É não pro, é, pro torcedor não é São Paulino é diferente, sim, você ter qualquer outro e ter o mito como o técnico do seu clube a fazer uma puta de uma cagada lá, entendeu? Se der errado, não mancha nada a história dele. Ah. Quer apostar? Aqui no não Brasil, mancha. No futebol brasileiro? Não mancha, Priscila. Quer apostar? O torcedor São Paulino, que é crítico pra caramba. Não tem minhas... O Renato no Grêmio. O Renato faz besteira atrás de besteira no Grêmio. E os caras não, os caras são condescendentes com ele. Mas os caras batem palma pro Renato. Pergunta pra torcida do Vasco o que eles acham do Roberto Dinamite. É diferente. Ele foi pro cargo de presidente. O time caiu pra Série B, mano. Torcedor é ingrato, gente. A administração do Roberto Dinamite foi uma desgraça. Pessoal, eu sei. Mas vamos colocar os ouvintes para participarem também dessa discussão, não é verdade? Não, tá bom assim. Nossa! Tô brincando. Que absurdo! Vou me lembrar disso quando eu estiver ouvindo vocês. Você ouviu isso? É só que ele não quer escutar a mimimi. A humildade dele, ele deixou lá na rua todo. É esse que vai nosso de ônibus menino. Pra casa. É esse que come o dogão do Jamarim. Esse que tem aquela moto toda, né? Velha. Não, eu tenho. Aqui tá chovendo muito esses dias. Acabou, sim. Mudou? Cara, ele falou, chega de baú. Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa... Você não entrega mais pizza, mano? Diferente do... Não. Pizza eu nunca entreguei, mano. Queria entregar gás, mano. Vamos lá, ouvintes. Gás é da hora, mano. Ligando 32847097, o estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Live, porque quem testa, compra Nissan. Vamos ao momento sem parar? Bora. 3 ouvintes na sequência. Sem parar, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrúbal! Essa seleção do Ben já tá demais. Deus que me livre. Alguém podia mandar um sushizinho pra nós, né? Hã? Xixizinho? Xixizinho? Quem podia mandar um sushizinho? Pô, essa. Porra, comeria fácil agora. Tô com fome do caramba. Sushi é legal, tudo, mas pra comer no estúdio, pô, com a fome que eu tô. É mesmo? Porra. Caiu. Antigamente caiu. O Mota era parceiro, ele ia descer, ele comprava uns negócios pra gente. Ele aqui na barraca na frente comprar um sushi. Pastel de Belém. Porra, é perigoso o asno sair pra comprar. Alô? Agora. Não fui eu que falei asno. Foi o vídeo. Eles apoiaram pra caramba. Silêncio. Acho que foi imbecil, não foi asno. Foi asno. Só um minuto. Alô? Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, eu consegui, eu não acredito. A Carla da Penha. Não entendi, qual é o seu nome? É a Carla da Penha. Carla com K ou com C? Com C. E é Pereira Ferreira. Peguei. Olha, rima. Pereira Ferreira. Só faltava ser Pereira Ferreira Oliveira, Silveira, Nogueira. Quantos anos você tem, Carlinha? E eu quero que meu marido vá na torcida de estádio 97. Não existe repasse de vaga. É tá bom, você. Então eu vou, com certeza. Mas é verdade, ó, se ele chegar lá no teu lugar, ele não entra. E a próxima semana eu serei estranha no ninho de vocês. Ah, é? Você se inscreveu na nossa campanha Outubro Rosa? Com certeza. Ah, é? Que bacana. Legal. Que legal, Carla. Ai, Carla. Sombra, tô muito emocionada. Quantos aninhos você tem, Carlinha? Ah, eu tenho 4.2. 4.2. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro aqui na Penha. Eu morei no Ticoatira. Ah, eu sei, pertinho de mim. Ali o Sombra conhecia muito bem, né? É mentira. Ô, palavrão aí, ô pai. Ô, que isso? Ô, boca suja. Boca suja. Que o isso? Tá xingando o Benjamin, você tá louco? Que é isso? Oh. O marido dela é estúpido, né? O cara é grosseiro, né? Da Penha. Você foi grosseiro demais, rapaz. Que isso? Poxa vida, parece uma pessoa que eu conheço. Carlinha. Oi, amor. Lindo. A melhor voz do rádio. Domênico. Lindo. Domênico ficou rosa. E o corno lá do lado dele, escutando. É bom não falar muito ele assim. Não é corno, marido, não, tá, teu marido, Teu marido já ficou bravo. Ô, oh, mano, para com isso. Primeiro, vai não foi ficar eu que bravo falei. Comigo, hein? Não foi eu que chamei seu marido de corno, foi o Mota. Eu? Ah, mas não. É que você conhece o Mota, né? Ele não tem cérebro. Nossa! Não, não tenho, velho. Olha, calma. Mas graças a Deus nunca fui corno, não. Ao vivo assim. Ai, sabe, Motinha, ah, quem tava chamando os outros de lindo aí, ó. Com o marido do lado, não fui eu. Ah, mas se sou eu. Mas sabe que eu adoro vocês. Aí vai vir aqui no Estranho Ninho, vai ficar cheio de dengo-dengo. Viu como você é pipoqueiro? Se sou eu. Você xinga, grita. A menina falou, você pipocou pra ela. Mas é que eu trato bem as pessoas. Eu não sou que nem você, um idiota. Parabéns, Motinha, parabéns. Eu sou o cavalo. Você trata bem. Na boa, eu já mas falei. Mas o certo é assim, nós que trabalhamos no rádio, nós podemos ser ofendidos e não devemos responder. Sim. Viu, agora... Mas eu não respondo pra ninguém. Ô, Carlinha, bom, é São Paulo, né? Você torce pro São Paulo, né? Com certeza, ainda, certeza. Né? Eu vou. Eu não quero ir, não. Eu vou. Você vai? Com Mota. Decidida. E pior que você vai com Mota, hein? Mas não tem problema. Chegando lá, a gente vai ser muito parceiro. Garanto pra ele. Agora ele não é mais sem cérebro, né? Não, aí eu vou colocar um pouquinho de ideia no cérebro que ele tem. Nossa, pai, nossa. E vou dar uma dica. Leva um buscopão, porque o Mota dá um enjoo, meu. Tá, pode deixar que eu sou enfermeira, eu mesmo faço a aplicação. Duas horas com o Mota, você não sabe. Eu tomo aqui. Tá, joia, eu não aguento, deixar. Me dá enjoo, me dá náuseas. Ô, Carla, você também toma? Toma, porque duas horas... Eu não sabia, cara. Duas horas e meia com moto. Eu também tomo. Olha. Ó, duas horas e meia com moto, eu me sinto no Titanic atravessando ondas de 65 metros. E dá-lhe Dramin, hein? É. Mas, mas não Titanic não, que ele afundou. Fala do navio, fala o navio da energia da véia. Ah, sensacional. Mas você disse quem fala em hospital, clínica, não, eu trabalho residência? Com gestão de saúde. Eu trabalho em uma consultoria dentro de um laboratório. Eu faço gestão de saúde dos colaboradores. Tá vendo? Hemograma. Hemograma simples, aqui só colesterol, triglicéridos. Tá, um pacote completo de exames de sangue para fazer protocolo. Sai num laboratório, digamos, popular, mais ou menos uns 128 a 130 reais. Caramba, é melhor continuar com colesterol alto. Mas, por exemplo, no laboratório... Você morre, né? Deixa eu te perguntar, no laboratório os caras fazem assim, combo, exame de fezes e urina ou não? Isso! Combo! De repente, assim, número. Se você no mesmo potinho, pode ser, porque faz uma análise só, né? Não então. Pode! Imagina, pode! Carla! Oi. Vamos deixar os combos de lado. Nós estamos recebendo aqui também hoje outra São Paulina, a Priscila Ruiz. Oi, Priscila, boa noite. Olá, muito boa legal noite. Sua participação. Obrigada. Você é parente de um narrador? Não, tinha um Ruiz. Ah, Silvio Ruiz. Silvio Ruiz. Olha lá! Não, aquele é de Santos. Tinha uma menina, não é esse, mas tinha uma menina que trabalhava, era setorista do Santos na Rádio Globo, eu acho. Não era alguma coisa ruim? Eu conheço a Marília Ruiz. Marília Ruiz. A Marília, esposa do Bonfá. Não, não, não. Tinha uma outra. Não sou, não. Não? Um beijo pra Marília. Até porque a Marília Ruiz é corintiana. Marília fanática. Marília é minha amiga de longa data. Um beijo pra gente. Marília. Marília é parceira. Mas o Bonfá é verdade. Ô, Carlinha. Tudo corintiano. Oi, me diz, você é a favor do Rogério Ceni técnico do São Paulo em 2017? Com certeza não. Mas eu introduzi no papo. O Rogério, ele é um mito e ele vai acabar... É, prejudicando a sua imagem, com certeza, porque como a ouvinte aí mesmo disse, a estranha, a torcida não é tolerante, a torcida é muito crítica, e isso não vai dar certo. Olha, então, nós estamos fazendo... Sombra, só uma perguntinha rápida. Ah. Tá todo mundo com pessimismo? E se o cara entra e ganha, cara? Não, legal, bacana. Pô, mas é que, todo mundo gosta muito dele. Título, gente. Hoje o torcedor é dividido com ele. É dividido. Uns adoram, amam de paixão, outros não querem nem ouvir o nome dele. Nós lançamos agora a enquete na nossa página no Twitter. Tá. Nós lançamos aqui. É verdade, os palenos que quiserem vão lá no @energia97fm. Nós estamos com um equilíbrio muito grande. É. Você é torcedor de São Paulo, o Rogério Ceni como técnico do Tricolor? Sim, 49%. Não, 51%. Pau, pau, aí se você colocar... Nossa, tá bem dividido. Acabou de subir o não para 56. Mas vamos ver. É os caras zoando, porque aí você coloca as opções. Coloque opções. Se o torcedor de São Paulo, por exemplo, hoje, prefere Rogério ou Roger? Rogério ou o que tá mesmo? Rogério ou Ricardo Gomes? Rogério... Ah, mas aí você tá apelando, né? É, também falando, acho. Você tem que analisar o Rogério, não os outros. Peraí, eu tô falando os nomes. Os outros estão aí, podem ser técnico do São Paulo. O Rogério... Mas aí, vamos lá, qual que é a diferença do Rogério, então, pro Ricardo Gomes, do ponto de vista técnico? Ele só tem identidade com o clube, ele conhece do clube, ele tem... Tecnicamente, a gente não sabe se ele tem condições técnicas. A formação que ele foi fazer foi teórica. Só porque ele é um bom, ele era um cara que sabia incentivar o fazer pré-eleição. O Rogério pode ser um fracasso e pode ser um sucesso. E outra coisa, Benja, você trabalha com o seu amigo, dali a pouco você vira chefe dele. Você acha que esse seu amigo vai te olhar da mesma forma? Exatamente, tem isso. O Ricardo Gomes, o Benjamin, é um fracasso. O Rogério pode ser um fracasso, pode ser um sucesso. Como é que você pode falar que é melhor que ele? Priscila, não é verdade? E o fato é, qualquer torcedor brasileiro tem memória curta. Qualquer um, independente do clube. O Rogério não é teórico. O Rogério já é treinador faz um tempo lá no São Paulo. Ah, não acho. Pergunte internamente. Preleções. Já é treinador? Como já é treinador? Tô te falando, conhecendo também um pouco do internamento. Eu te falo... Não é só bem por aí, não. É, só que não é só isso. Não, eu falei que é só que é isso, mas que ele não é um teórico, ele não é. Agora, você tem que botar os nomes que estão disponíveis no mercado. Por exemplo, o torcedor do São Paulo, que é o Roger? Vamos lá. Não. Luxemburgo? Não. Talvez. Tá dividido. Ah, a moça. Tá dividido. O Leco falou que zero. O Leco é um baita do irresponsável. O Leco é um baita do irresponsável. Abelão. Antes de um jogo extremamente importante que foi contra o Fluminense, antes do jogo, deu uma entrevista falando do Rogério Ceni como uma possibilidade de técnico, o Ricardo Gomes na beira do campo lá, tá correto? Porque todo mundo... É porque o Ricardo ia cair no jogo contra o Fluminense. Caiu. Pois é, eu exatamente. Não, todo mas mundo sabia agora, disso. Tá correta a atitude? Eu acho que assim, realmente, o que acontece muito na direção, né? Então esse lado torcedor aflora demais. Eu realmente também não acho legal chegar lá e falar assim, sim, não sei o que lá. Porque, pô, tudo bem, uma coisa é você achar que o Ricardo Gomes não vai estar mais lá. A outra é praticamente você induzir a coisa já com o cara no cargo. Não é legal, né, Benja? Lógico que não é legal, mas o futebol não é legal. Lógico que é essa, é louco. Infelizmente, não, nesse sentido. É. Quantas vezes a gente vai fazer isso? Mas a gente não pode deixar de criticar coisas assim. Infelizmente. Senão a gente entra na mesma sintonia do que não é legal. O Oswaldo de Oliveira estava sendo demitido no Palmeiras um mês antes de cair. O Marcelo Oliveira estava sendo... Olha, se o Palmeiras não ganhar hoje, o Marcelo está fora, com contrato. Infelizmente, é assim. É péssimo isso, né? Mas eu não discordo, concordo. Agora, só que, gente, só um minuto. Você viu? Pagar fala, Carlinha. O Domênico. Fala. É, primeiro de tudo, eu queria agradecer a participação. Não lembro, me ajuda, Cristiano. Ah! Ai, só bovando me garante 3 vezes mais digestão e produção. Aí, ó, sabia. É porque eu tô muito nervosa. Faltou um empurrãozinho. Acho que eu por aí, eu vou, não sei, acho que eu vou passar até mal. Eu vou não vai passar mal. Nervosa. Claro que não. Ó, faz o seguinte, para que as pessoas comecem a te tratar bem, traga bastante comida. O Mota te deixa com a fartura. O Mota te deixa. Eu vou levar pimentão recheado, que ele adora. Nossa. Pode trazer, velho. Ele vai ter um destino... Ah, não fala assim, é comida. Você eu vou levar, pode ter certeza. Um monte de gente passa fome no mundo. Então, pra gente comer. O meu eu vou ceder para alguém. Ah, sim. E como que eu faço pra ir na torcida? É Curumins número 5, é isso? Você tem que estar na rua Curumins número 5, lá tem um bar onde você se encontra. E de lá desse bar, na rua Curumins número 5, sai pro jogo a partir da... tem que estar às 2:30 da tarde. Mas você não acha muito feio, Sombra, a forma como o Ben já fala de determinadas comidas, cara? Tem gente passando fome no mundo. Brincadeira. É. Imagina se o povo hebreu dependesse do Ben pra fugir do Egito. Sabe? Imagina uma marmitex assim do lado do camelo, aqui assim, ó. Sabe? Do lado da bola do camelo. Tava o marmitex com pimentão recheado da bola do cabelo. Que ali mantém quente a temperatura, porque a bexiga do camelo... No Egito, mano, você acha que os judeus pararam pro camelo mijar? Mijava andando, velho. Então, a marmitex ficava ali. Imagina, uma marmitex ali com pimentão recheado. Ele não ia ignorar o bagulho. Falar que eu não gosto de pimentão é desrespeitar. Não, mas você fala com nojo, você não fala com nojo. Fala assim. Falou que ia jogar no lixo. Não, falei no lixo. Mas você ia falar. Não. Se eu não te interrompo. É. Não, você é que não entendeu. Tá vendo, Domênio? Você também. Você entendeu onde eu falar? Todo mundo entendeu. Ó, que eu entendi. Ó, eu vou te falar que eu tenho nojo, meu. Nojo eu tenho de patê de fígado. Não, mas não pode ter nojo. Foie gras, eu também não gosto. Também não gosto Quiabo. De patê de foie gras. Quiabo. Foie gras é fígado de pato. Você tem o patê de fígado que não é o do pato. Alguém come o seu nojo. Olha só, eu tenho nojo. Eu tenho nojo, então, de patê de fígado. De. Com limão e açúcar. É legal pra caramba. Manga é bom. Manga. Sorvete de morango batido. Beijo, você não chupa manga? Nossa. Não. Você chupa manga ou não chupa? Ô, trouxa, respeito. Olha lá, os caras viram. O vídeo. Amigo, isso aqui é rádio, velho. Aqui ainda é rádio. Olha, se a gente perder a liberdade, então não... Fazer o quê? Eu faço assim, vai. Não. Não chupa. Não, cadu, fica o fiabo. O fiabo. É só você pegar a manga sem fiabo. Ah, mas tem manga sem fiabo. Isso, brrrt. Isso é bom, manga é legal. Manga é muito manga bom. Manga com laranja. E com leite também é bom. Isso que o Bá fez agora de cobrir a câmera? Cobrir a câmera. Ontem o segurança do Paulo Nobre fez isso, você viu, né? Não. A W Torre agora botou uma câmera de segurança dentro do camarote do Paulo Nobre. Ah, é? Depois daquele jogo contra o Flamengo que ele expulsou o cara, que por sinal era o diretor do Itaú, que ele expulsou um carioca. Mas depois ele pediu desculpa, né? E aí a W Torre meteu a câmera lá junto no camarote dele. Aí ontem o segurança foi lá e colocou uma fita crepe. Tem imagem aí, tudo. Mais uma treta. Aí tem as imagens, pode entrar na internet. Mais um Estádio 97. Assistindo aí no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Mas você viu a cartinha que acharam também no camarote, né? Não. Escrito assim, vocês vão ver o gramado, então. Carla! Anônima. Carla, um beijo pra você. Beleza, Sombra, eu posso falar com o Bar? Todo mundo, né, gente? Pode. Pode não, o bar é meu. Olha! Aba! Olha, tem neguinho aí que vai dormir na rua hoje. Tá chovendo, hein, velho? Oba, pode ir lá pra casa, tem um quarto lá, você fica lá à vontade. Acabei de receber uma mensagem de Cris Campoy falando que tá com machado. Nossa, velho. Essa daí, ela vai ser torturada, velho. Eu vou dizer um negócio: no dia que abrir a caixa preta desse cidadão. Isso aqui é um lixo. Pode falar, é o apocalipse. É, mas agora tá bem pior, velho, porque tá apanhando. A mulher entende de vara de família. É. E ele tá apanhando, velho. Você falou a mulher entende de vara, mas também eu entendo de criminal. É, criminal também. Olha, vou te falar, cuidado, hein, velho. É uma psicopata, ele casou com uma psicopata, velho. Olha, você mexeu com a estrutura do bar. Com o bar fora do ar. Mas peraí. Quando eu falei... Peraí. Olha lá o bu... Mas eu acabei pra retirar o kit, pra eu falar... Ah, então eu te explico. Isso, gente. Deixa ele falar com ela. Não. Vamos esclarecer, senão fica parecendo que tem coisa a esconder. Deixa. Então é o seguinte. Deixa o pra você retirar o seu kit... Você tem 3 dias úteis entre 9 da manhã e 5 da tarde. Não precisa falar em particular com o Bar, não. Primeira dúvida... marcar o jantar pra perguntar. Vocês estão furando o olho. Primeira do Bar, dúvida já tá desfeita. Não tô, pronto. Não, mano. Respeita. Eu, não sou eu que tô falando. É o Mota. Ah, é que eu confundo vocês. Ô, mano. Eu tô nervosa. É, você confunde o Mota com o Mano? A voz, às vezes, sei lá. É parecida, é que ela não tem... Cuidado, hein, mano. Carla, não, não faz Carla tá também, mano. Qual é a sua segunda dúvida, Carla? Não, é porque... Eu fiz uns ajustes aí no e-mail que eu devolvi pro Bar. Ah. E eu queria saber se... Ajustes. O Bar falou que não. Então é o seguinte, você vai mandar de novo um e-mail, bar@97fm.com.br, okay, perguntando, Bar, os ajustes foram feitos? Interrogação. E obrigado... Mas tem uma brecha, né? Bar. Obrigado ao meu amigo Márcio Espímpolo, da Jovem Pan. Márcio Espímpolo. Excelente sangue pessoa. Bom, sangue bom. Márcio Espímpolo, a gente... Parceiro, ele. O Márcio Espímpolo lembrou Vanessa Ruiz, é repórter da Rádio Globo lá, que cobriu o Santos. Muito bem lembrado agora. Obrigado, Márcio Pimpolo. Vou cobrir o Santos agora? Eu não sei. Acho que ela comprou um quiosque lá e trabalha agora. Por respeito às pessoas. Respeito, mas você, a partir, você me conhece, peraí, respeito. Moral, ah, peraí, ser dono, não, não, não, peraí, ser dona de quiosque não é desrespeito nenhum. É que vocês têm esse preconceito bobo. Eu adoraria ter um quiosque na praia e morar na praia. Mas se eu não me engano... E rir da cara de vocês quando vocês pagassem aí R$25 uma cerveja no final do ano. Se eu não me engano, esta moça recentemente trabalhou na Rádio Bandeirantes. Está mais. Ah, é? É. Ô, Carla, então, oi, tá tudo resolvido, olha. É. Já falamos que você pode mandar um e-mail pra resolver suas pendências. Pra quem? Já dissemos também que você pode até prazo de 3 dias úteis, 5 da tarde. Ok, então até sábado. Então até muito sábado. Obrigada. De nada. E o Motinha fez a maior cara de nojo que tem que ir com você na torcida, olha lá. Caiu. Um abraço pro boi. Vamos lá, mais um ouvinte. É um boi. Mais um ouvinte, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Esses ringtones que o Benjamin botou no Asdrúbal. Benjamin, cacete. Mano, em uma nota. Henrique e Juliano. Oh, ele, mano, mata todas. Todas, em uma nota. Velho. Caramba, mano, você gosta disso mesmo, mano? Pô, Henrique e Juliano é estouro, mano. Legal. Qual é melhor, mano? Henrique e Juliano, Edson e Hudson ou Jorge Matheus? É, você escuta. Eu coloco também no meu patamar, velho. Henrique e Juliano e Jorge Matheus. Edson e Hudson não gosto muito, não. Mas eu ouço também. Alô? Oh. Alô? Consegui, baralho. É. Fala aí, Renan. Beleza? Renan do quê? Renan Alves da Silva. Ó, ó, ó o celular do Bar já tocando, ó lá. Ó, foi atender lá fora. Azedou. Você estava saindo até fumacinha. A música do Darth Vader. Eu falei que ele vai dormir, velho. Olá, ele colocou a música da TV. Não, amor, não foi nada disso. É uma ouvinte. Olha, ela tava brincando. É. O Bar, não, eu não, olha, sou dela, não. Vou falar uma coisa, essa menina é carniceira, velho. Olha lá. Esse, ó, é carniceira, velho. Ó, mas nunca foi disso, assim, né, velho? Não, ela corta a comida, mano, dele, não, gente. Tipo, ele de ser submisso, assim, capaz. Ah, isso é verdade. O Bar, no mínimo, ele deve estar com dinamite na cueca. E ela pode acionar o botão a qualquer momento. Céu. Se amanhã você ligando aqui na Energia 97, tá ouvindo o programa, e a gente revela assim, pô, desmanchou pro negócio. Ela? É. Ela tá detonando ele ali, isso, mano. Como você se sente em relação a isso? Você ia ficar com puto orgulho, fala a verdade. Com certeza. Né? Olha só, agora a mulher gosta. A mulher é assim, bicho. Mas tá lá com a mulher dele. Mas, ô Priscila, assim, você tem uma queda pelo Bar? É isso? Uma queda pelo Bar? Uma quedinha, né, Priscila? Ah, pequenininha. Na verdade, eu prefiro você, mas... Eu? Agora chupa, larigudo! Mas já que você torce pro Corinthians, então tá fora. É. O Bar também torce. É. Como que é o nome? Sobrou o Mota e o Sombra. Não. Não. Tô casado. E outra, filhona, urubu na guerra é frango, hein? Você também não pode ficar escolhendo... Ô, tá urubu na guerra é sombra. Ah, se liga, isso, ó. Isso é solteiro? Tá solteiro. Ó o meu nível, rapaz. Ué, tá patia, ó, filhona, olha, tá patia. Olha aqui. Quantos anos você tem, Pri? Ah, não pode falar, melhor não. Ué, não pode falar. Tá patia, ué, tá escolhendo isso, mano. Não, mas a Pri é muito bonita, os pedreiros aqui estão... Peraí. Eu fico pra tia, mas com você não. Mas quem disse que eu quero você? Quem disse que eu quero você primeiro? Ah, mas ela escolheu o Benja. Ela escolheu bem nada. Você fala de tia? Você também já tá ficando pro tiozão, mas peraí, viu? Eu sou o tiozão. Eu sou o tiozão. Tá escolhendo muito pra quem tá em casa. Ah, assim, isso não se fala pra mulher. Aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Olha a frase, peraí. Essa frase tem que... Ô, Priscila. Olha, tá aí. Você tá escolhendo muito pra quem tá em casa. Calhado, Priscila, né? Mas você falou assim, pô, com o Mano eu não fico de jeito nenhum. Mas quais os motivos por que você não ficaria com o Mano Gini? Você falou muito incisiva. Por quê? Primeiro porque na minha família não entra nem madridista e nem corintiano. Então, azar já, da sua já, família. Já é um pré-requisito. É Barça? Tem que ser coisa, Barça? Mas você falou do Benja. Mas não, não, eu falei depois. Que, não, não. É que falei o Benja... que teria uma queda, mas já que ele, que ele é corintiano... Mas o Mano, quais os motivos? Sem ser esse negócio de futebol, por que não? O Mano. Você foi muito enfática. Enfática, né, velho? Por que não? Porque ele me recebeu mal aqui quando eu cheguei. É, já excluí da minha lista, tratou mal. Eu te dei mal. Boa tarde. Você quer que eu faça o quê? Uma massagem? Você tá louca, né? Ah, nos pés. Ah, mano. Nos pés. Imagina, boa tarde, mas só é era óbvio. Lá. Boa olha, tarde, que eu acho que é o quê? O chá das 5 com Priscila, você. Por exemplo, se você acha que você fosse jantar com o Mano, você acha que teria um diálogo legal? Claro que não. Porque... Benja, você realmente acha que eu ia jantar com o Mano? Ele ia me levar no quintal do espeto? Ah! Olha, tem personalidade. O Sombra tem um infarto. Tem personalidade. O Sombra tá morrendo. Poderia, velho. Porque é um lugar muito agradável. Vai comer espetinho. Ah, então, pra você. Mais. Pra mas, você exemplo, e suas negas, não comigo. Peraí. Deixa eu falar. Ô, Priscila, mas independentemente... Priscila. Priscila, independentemente... Acabou, hoje tá demais isso aqui. Ô, Priscila, velho. Independentemente do restaurante. Mas o assunto, o diálogo... O perfil do Mano te agrada nesse sentido ou também não? Bem, já, ele me deu só boa tarde, o diálogo não evoluiu, então não agrada. Mas é óbvio, né? Você quer o quê, cidadã? Que eu tome um chá? Tá na chada 5. Tá parecendo a toalha da rainha. Tá parecendo a respeito. Mas eu respeito. Você tá perdendo a linha. Você tá perdendo a linha. Tá sendo desrespeitoso. Quando as outras vêm babar seu ovo, você aqui, você não fica fazendo isso. Você maltratou ela. Não, não te maltratou, não. Peraí, porque o rádio sobra. O rádio é imaginação. E muitas vezes os ouvintes que agora estão no trânsito, eles não podem pegar o celular porque isso é uma infração grave, tá certo? É. Infração grave. O cara não pode pegar o celular para visualizar hoje o estúdio ao vivo. Ouvinte lá. Então, galera, vocês que estão no carro, não é Gisele Bündchen na abertura da Olimpíada que tá aqui, não, viu? É. Porque tá se achando. Na verdade, é melhor. Foi mal, mano. Foi mal porque quando as outras vêm aqui babar seu ovo. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ah, eu vou falar um negócio pra vocês. A Priscila é uma menina muito bonita, muito fazendo os estádios 97 aqui. Ela é tão bonita, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Que ela tirou o bar do programa e o bar não consegue voltar, velho. Mas mesmo que não fosse bonita, vamos respeitar a moça. Me surpreendeu o Mano desrespeitar tanto a Priscila. É que o Mano não gosta, velho. Claro que não gosta. Recomendo pra você, assista aí, olha, 97fm.com.br/estúdio ao vivo e tire suas conclusões. Mas, ó, você é mulher, você é homem, Thaís, Cris, tudo bom. Olha, não, mas eu não desrespeitei, eu tô brincando com ela. Ô, Sombra, brincadeira, opa, hein? Opa, quem fala? Qual vamos nota lá. Que você dá pra Pri? Pera, devagar. A nota que você dá pra Pri? A Priscila que tá aqui? Exatamente. Nota 10. Eu dou 10. Nota 10. Aí sim. Manda teu nome completo, irmão. Não dá 10 pro Bá, pro Benja, pro Moto. É, aí complica. Boa. É o nível dela, ó. Olha meu nível. Fala, velho. Reclama do quintal do espelho. Vai te catar, ó. Ah, mas é do nível da gente, vai. Então... palavrão, vai. Alô? Alô, teu nome. Porra, deixa eu falar com o cara. Eu só quero falar com o cara, porra. Calma, Domênico. Só quero falar com o cara, porra. Calma, Domênico. Ó, fala, meu velho. Tudo bem? Não é que você fica tudo brincando, bem, porra, vai brincadeira. Antes que eu esqueça, eu quero ir na partida de estágio 97. Ah, entendi. Quantos mas teu nome completo. Meu nome é Renan Alves da 28. E o bairro? Eu sou de Osasco. O Os, mundo de Os. Eu morei na Vila Yara. Mundo, né? Morei na Vila Yara. Só pros caras do grupo me reconhecer aqui, meu apelido é Johnny, tá? Senão, Johnny! Johnny. Ô, Dodô. Fala, meu velho. E antes que eu me esqueça, eu vou mandar um chupa pro DVD. Chupa DVD. Eu vou mandar um chupa pro pendrive. Chupa aí, pendrive. Eu vou mandar pro CD. Nossa, sem bala o meu, né, moto? Lógico. Fala é com a... Você é bom, velho. O Renan, o Sombra, o Mota, a Cris aqui, não é? É tricolor? Cris, Priscila. É Cris. Desculpa. Agora, vocês ficam tudo... Priscila, velho. Juro por esses me deixam completamente louco. A culpa é nossa, vai. Não, mas vocês me deixam louco, rapaz. Vai pro inferno. Desrespeitando a moça que tá aqui, rapaz. Renan, eu vou tomar meu carro. Priscila, tricolor? Um papo entre tricolores. Você é casado ou solteiro? Vamos lá, Renan. Mota, só um tempo, por favor. Que isso, cavalo? Priscila, Renan, quero ver vocês falando do São Paulo, pô. E aí, Renan, tá animado? Vai no jogo? eu vou em jogo com o ingresso. Ai, mas então estaremos lá, hein? Quer ingresso aí, eu... Maravilha. O que você espera desse jogo? Pri, é o seguinte, eu fiquei bastante empolgado com o jogo do último jogo de São Paulo. Eu acho que teve uma pequena melhora, né? Claro que a gente tem que dar um passo de cada vez. Mas vamos que vamos, né? Agora é torcer. Tem que comparecer no estádio aí pra dar uma força pro time. É isso aí, a torcida fazendo a diferença, né? E você acha que o Ricardo Gomes vai manter os garotos da base? Sinceramente, eu gostei muito do futebol do David Neres, né? Mas o óbvio seria ele manter o moleque, né? Mas, como estamos falando de Ricardo Gomes, eu acredito aí que tudo pode ser possível. Quem colocou Carlinhos no ataque, acho que vai deixar o David Neres no banco ainda. Eu tendo a concordar. Mas o moleque entrou, ele é muito liso, joga muito bem e deu fogo no jogo mesmo. Sim, com certeza. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês desse time de hoje, é lógico, né? Uma desgraça danada esse time. Mas quem vocês acham que, pô, é preservável pro ano que vem? Pra você primeiro, Pri. Eu acho que é mais fácil a gente falar de quem não é, né? Não. Eu manteria, do elenco de hoje, eu manteria, claro, Maicon, Lugano, vamos lá, Cueva, Chaves, Lini, Bufarini, com certeza. Thiago Mendes. O Bruno, lateral direito? Não. Não. Bruno, não. Thiago Mendes. O Carlinhos, não vou nem perguntar, porque é óbvio, né? Carlinhos, Kelvin também não. Wesley João Schmidt. Não, o jogador. É um belo jogador. Eu só gostaria de ver ele jogando um pouco mais pra frente, porque eu acho que a qualidade do passe dele é muito boa pra ele estar jogando onde ele tá. Também não vejo muito como... Os caras botavam o cara de volante lá sentido. Atrás. Nada a ver. Muito sentido, estranho, né? Realmente. Thiago Mendes eu manteria também. Você sabe que eu acho que o Thiago isso em breve, e isso não é uma informação. Já começou a pipocar lá fora, um dos melhores volantes, a ascensão. Sim, ele é muito bom. Quando jogador, começa com esse marketing, a informação. É que ele deu um apagão, né? Ele teve um apagão que a gente não entende, né? Um apagão longo, né? Teve um apagão, ele foi muito bem, ele teve um apagão. Eu acho que. Mas ele é um jogador promissor. Eu apostaria, investiria na permanência para buscar uma maior evolução dele. Mas aí, é claro, observando e caso não viesse, aí. Aproveitando dessa visibilidade, aí negociaria sim. Você concorda com ela, Renan? Concordo. Eu sou a única pessoa que eu não concordo, assim, que ela não teria, seria o Kelvin. Eu gosto do futebol do cara. Ele é muito rápido, né? Eu acho que o São Paulo precisa de uma peça dessa rápida. O João Schmidt, eu acho que ele precisa um pouco mais de que um técnico assim, localize a posição correta dele. Porque, realmente, ficar colocando ele pra jogar atrás, ele não é um jogador disso. Certo. Eu acho que... Ô Pri. Oi, diga. Ó, o cara. Malandrão, hein, Jotê? Você é solteiro, velho? Nossa, o Benja. Doutora Priscila. Doutora Priscila. Com todo respeito, você tá fazendo muito sucesso no grupo aqui do Cartola do WhatsApp. Ó, tá em todo lugar, velho. Os pedreiros que tá aqui, ó, o cara mandou. Priscila, você é um bombom. Nossa. Bombom. Minha autoestima você é um bombom. Tá vendo, mano? Eu sou muito melhor que a Gisele. De autoestima. Ó, até corintiano aqui, ó, de Guarulhos. Mas, velho, tá demais mesmo. Sabe que é isso? É induto, cara. É induto. O cara acabou de sair da cana, velho. Ah, mano. Por isso que você tá aqui hoje, né, meu? É hoje, velho. Por isso que você tá aqui hoje. Poderia ser. Você sabe que o mano foi salvo. É uma pessoa salva na sociedade pelo rádio brasileiro, né? O rádio salvou. Pelo rádio e pelo bem, já. Você acha que você estaria na cadeia, mano? Porque mesmo depois... Ah, tem amigos aí que estão presos e tem amigos que já morreram também. Mas fazer o quê? É a vida. Mais presos ou mortos? Você acha que estaria... Mais presos. Você acha que estaria onde? Eu estaria, talvez, hoje no Projac. Fazendo o quê? Projac? Fazendo o quê? Contracenando com alguma atriz. Ah, para, vai! Ele tava fazendo cenário. Contracenando com alguma atriz? Não, você falou que se não fosse o estádio 97, estaria onde? Ou não, preso ou morto? Seria mais um número aí do IBGE, velho. Da estatística. Mas, negócio, mas mesmo depois do rádio, velho, eu já tive umas presepadas aí também. Judumo. Ajudou, né? No o Benjamin é meu anjo da guarda, velho. Recentemente, inclusive. Recentemente, antigamente. Querido, aqui não falta. Quando aí, ele Benjamin. Te liga, Benji, de madrugada, você acha, você atende? Você toca o celular, Benja, o seu celular parece o nomezinho humano. 2:30 da manhã. Eu já vou atendendo e já tô me trocando. Aonde? Mas ele é tão iluminado que a Lógico. Última aí deu a zica, nem ele sabia. Caiu em mim antes de ele saber. Então, mas assim que é bom. Iluminado, velho. Mas assim que é bom. Ai, ai, é igual a Whitney Houston, velho, no filme lá. É. Ela não tava vendo o cara com a luzinha lá com o red dot no peito dela. O beijo é só o guarda-costas? Sim, é o Kevin Costner do mano. Mas os amigos são pra isso. Mas isso aí, Sombra, não é de agora. Ah. Eu contei a história que eu fiz uma regressão. Isso aí, na verdade, é karma. É, uma regressão, tá pagando. Nós éramos irmãos e o Ben já fez eu pular no lago. Ele tá pagando. Aí ele chegou e falou pra nossa mãe, que era a Sara. Sara? Sara era minha avó, seu. Mas não, não era a minha. Éramos. A gente ficava provocando do outro lado da fronteira, porque tinha uns caras lá que a gente não trombava. Ah, né? Então, não, mas... Aí, o pior é que ele tentou me afogar duas vezes. A primeira foi no Mar Morto, mas você não afunda, por causa do sal. A gente tinha uma casa de campo no interior de Israel, velho. É. Aí foi lá. Não era casa de campo ou casa de câmbio? Não era de campo. Eu imagino a cena, o Benja falando. Meu, pula aí. Fala aí. Então deixa o seu palpite pra São Paulo e Ponte Preta, sábado. Que belo horário, 5 da tarde. Olha, se o King Naldo, né, o nosso saudoso King Naldo, Reinaldo, ganha aí de um 2-0, cara. É. A lei do ex, né? A Ponte é time bom dentro das circunstâncias. É time bem armado, chato. Tem os caras lá que... O Roger Vesguinho vive fazendo gol. Tem aquele William Potker que chuta bem de fora da área. Ana, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Sombra, rapidinho. É. Só pra explicar uma coisa do DVD, é que ele é um santista muito chato do grupo, cara. O Santos pode estar perdendo de 5-0, ele fala que o time achou 5 gols. Então você fala, chupa a vida e o cassete, pô. Não, ele já é novinho, é dele mesmo. Mas é santista. Ô, Sombra, posso mandar um merchan? Manda. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Ah, e você vai na torcida? Porque eu não lembro você ter falado. Falou? Eu falei, eu vou na torcida Estádio 97. Então você tem que estar lá na Rua Curumins às 2h30 da tarde, tá bom? E ganhou... 2h30 da tarde. E ganhou um kit top aqui também do desodorante Extreme. Beleza? Já vai cheiroso pro jogo. O velho não tá aí não, né? Não tá. O velho hoje foi cumprir com o dever dele. Ah, não, é que eu queria mandar um abraço pra minha mulher, né? A Eliane. E pro meu cunhado, o Henrique. Um abraço pro Eliane. E pro Paulinho também, chupa Paulinho, palmeirinho safado. Mas eu tenho que falar a verdade. O RG, ele tá cumprindo pena, aquelas penas alternativas. Comunitárias lá. E ele tá hoje, não vou falar onde ele tá, mas é que eles não vão lavar a rua, como que é? Não, ele pediu pra não falar. São 3 meses que ele tem que ir 3 vezes por semana num lugar cumpriu. Tá. A pena... Pô, nos Estados Unidos já vi um monte de gente famosa cumprindo esse tipo de pena. Quem que foi que uma vez eu vi lá? Boy George. Hã? Boy George. Boy George foi varrer a rua. Mas o Boy George? Foi varrer rua. Nossa, George nos Estados Unidos ou Inglaterra? Olha, eu vou falar agora pra você. O que foi? Você foi citar Boy George. É. Ai. Figurinha. Sabe? Não, para. Você vai falar mal do Boy George. Você vai falar mal do Boy George agora? O cara do Iron. O sucesso da vida artística dele é sucesso. Uma pessoa que não... Mas você não quer conversar com ele, você só quer ele no solo ou Culture Club? Não, nem um nem outro. Pra mim, os dois são péssimos. O que você prefere? Cama Chameleon? Não, péssimo. Cama. É uma figurinha. Culture Club é bom. Você é legal. Culture Club é legal. É legal. Acho que é legal. Péssimo. Ele é uma figurinha, sabe? É legal, imagina. Ele agora, o Boy George é jurado do The Voice da Inglaterra. Tá bom demais, fazem. O Boy George tá de jurado no The Voice? Da Inglaterra. E é legal pra caramba, você tá louco. Tem uma moral. Só o Benjamin pra não gostar mesmo. Putz, dá essa música de fantoche. Não, o clipe dessa música é um negócio. Olha, eu com duas marionetes. A música é legal, mas o clipe, hein, o Sombra. Então, legal, uma marionete do mano? Já é uma marionete. Já é. Mas você prefere que ele seja uma marionete ou um fantoche que você coloca a mão por baixo assim? Fantoche. Deixa eu mostrar onde você vai pôr a mão aqui, ó. Ah, ele dá uma manuseada no fantoche aqui, fino. Ó. Ele é grosseiro. É um fantoche. É isso mesmo. Grosso. Benjamin, isso aqui, ó. O Vieira já imaginou a cena, só que ele sendo fantoche. O fantoche aqui é você, ó. E ele assim, e o Vieira como fantoche, alguém com a mão dentro dele, ele assim, ó. Eu não vou fazer o que você quer, porque eu quero que você me ensine. Fica dando bastante tempo aí, o fantoche aqui é você, rapaz. Nossa, tudo isso, cara. Porque o Domênico falou que curte o clube é chato. Ah, não é. Acho legal. Acho legal. Tá louco. Ô, jamais, Renan, um abraço. Jamais falaria, chato, jamais falaria uma bobagem. Quem é pior, o Boy George ou a Cyndi Lauper? Vai, tá louco. Cyndi Lauper, não é pra comparar. Olha, tá maluco. O Boy George é legal pra caramba. É. Alô? Oi! Oi! Ô, tchau, Renan! Só um abraço pra vocês aí, eu acho que é um programa sensacional, cara. Toda vez que a gente foi pra escola escutando vocês aí, que é, não tem como, não escuta, totalmente pagáveis, cara. Só pagáveis. Tá passando um velho e um rude mesmo, o rude também é onda. Agora, olha isso. Ah, calma. Ah, oi, dica, Renan. Oi! Como eu faço pra gente tirar o prêmio? 3 dias úteis, entre 9 e... É. Beleza, então, Sombra. Obrigadão, hein? Obrigado a você. De nada. Valeu, cara. Abraço. Eu vou fazer uma enquete no meu hoje. Boa, vamos fazer. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Bom, ele não gosta de Kit Club, mas ele gosta disso aqui, ó. Deus que me perdoe. O que é isso aí, mano? O Boy George é o Frank Sinatra. Uma nota, mano. Vai, mano, uma nota, mano. Tá vendo? Zequinha e Abreu. Ó, o tempo passou, hein? Chocolate. É Jorge Matheus, pô. Auau e Miau. É Jorge Matheus, é. Jorge Matheus. É o próprio. Baixa o volume. Baixa o volume. Por quê, velho? Por quê, velho? Tanto ódio no coração. É isso, velho. Cara, a coisa mais difícil é ligar e o telefone chamar. E aí, na hora que estava se despedindo dele, começou a chamar a minha ligação. E ele morreu. Eu falei, ah, não acredito. E aí eu liguei e chamou de novo. Agora atendeu. Fernando Valadares. Mas eu nunca estive em Miami. Ah, é. Ó, o cara pra conseguir um visto lá de sendo de governador Valadares, velho. É impossível. Ô, véio, mas o cara precisa ser dono de usina, velho. Conheço um cara de Minas Gerais que vai tirar visto americano. Os caras deram visto pra ele, acho que de 15 dias. Aqui, no consulado. Ah, mas depois que foi entra, velho. Engraçado. O problema é dar o visto. É estranho, né? Se der, velho. É verdade. Tem de cara lá de governador Valadares lá. É impressionante. Todo mundo vai pra lá, velho. O objetivo dos caras é nascer. Viver, crescer e morar e aí nos Estados Unidos. Why? Não, mas é verdade, velho. Mas ó, esse lance de dar visto de 15 dias, velho. Ah. Sombrar, depois o cara tá lá dentro, o cara não volta. Ou tu faz de 10 anos Priscila, ou 15 dias. Eu falei do Why, o Ken foi sair com a Barbie, né? Uhum. Aí o Ken bateu lá na porta da casa da Barbie, a Barbie falou, quem? Ele falou, quem? Aí a Barbie, quem? Ele falou, quem? A Barbie, quem? Aí o Ken, quem? Barbie, quem? Quem? O cara lá, 3 horas. Muito bom, meu. Puta, olha a cara da Priscila, tá velho. Ela não riu pra você. Muito bom. Nossa, deu uma esnobada pra você. Mas você viu, o chamador de nota, qual é a nota? O Benja, com uma única piada, ele já arrancou sorrisos dela. Supriu a ausência do RG de 2 horas e meia. Qual a nota do chamador? Benja, qual a nota do chamador? Chamador é a segunda vez. E as 2 vezes eu tive a sorte do RG não tá aí. E aí você manda essa. Não, pode falar. Olha, vocês estão derrubando. Hoje os ouvintes estão... É espetacular. Eu tenho a humildade de reconhecer o meu erro. E Obá... Dá um kit fricô pra ele, pra me desculpar. É, dele. Verdade. Vai fazer o número 2. Diga. Você é tricolor, vai lá no jogo, de sábado, né? Mas hoje a gente tava aqui fazendo um amplo debate aí há pouco tempo atrás. Se é torcedor do São Paulo, gostaria ou não de ter Rogério Ceni como técnico no ano que vem. Priscila, nossa ouvinte hoje aqui do Outubro Rosa, São Paulina, falou assim, net aqui na internet tá bem equilibrada. Tá meio a meio. Tá meio a meio. E você, qual a tua opinião? Cara, se o Rogério assumir, ele corre o grande risco de sofrer o efeito Doriva. Não, para. Teria tudo pra dar certo, mas estava no lugar errado e na hora não, errada. Não, 2017. Cara, 2017 é agora. Faltam 3 meses. Não, mas pegar um paulistinha, mas cara, diferente que até que o nível. O que vai melhorar pra 2017? 2 meses e... Você começar um trabalho zerando. Já livrou. Do zero, é outra coisa. Eu acho que a diretoria de São Paulo, ela precisa sentir muita vontade de falar com o Rogério agora, porque o Ricardo Gomes já sabe que não será o treinador 17. Com certeza, nem pode. Já sabe disso. Isso já foi amplamente divulgado. Mesmo se não for o Rogério, não será ele, será outro. Quem seria pra você? Olha, eu acho que nesse momento, dadas as circunstâncias, a gente teria que engolir... Tanto com o Santos, hein? Sério? Jura? É. O Dorival dizer que acerte com o Santos. O Dorival vai sair? A pressão em cima do Dorival Júnior é gigantesca. Isolada, depois de ontem. Eu sei que a torcida do São Paulo tem perto. Eu gostaria de ter o Dorival no São Paulo. Ah, com essa informação, eu gostaria. E se acontecer a saída do Dorival aí do Santos... O Dorival, ele foi cogitado no São Paulo, internamente. Ele foi comentado, sim. E o Dorival, legal? Sim. Pro São Paulo. Eu não sei. Eu gostaria. Eu não gostaria. É que diante agora da ideia que foi posta do Rogério Ceni, possivelmente agora haveria uma rejeição com relação ao nome do Dorival. Mas eu acho que a diretoria do São Paulo... Vamos lá. Todo mundo que não quer o Rogério agora, inclusive eu, não é porque não quer ele, é porque quer preservar ele. Então, quer colocar lá igual o Alex. Ah, falou, Benja. Você tá trabalhando lá dentro, então, né? Ele vai ficar. Cara, a diretoria de São Paulo pode estar utilizando o Rogério como um bode expiatório. Pode estar utilizando o Rogério como um escudo. Porque se você traz o Rogério Ceni, você tira o foco da má administração de São Paulo, velho. É, o Leco, que hoje é um cara extremamente contestado, Sombra, ele deixa de ser contestado porque todo mundo vai começar a olhar o Z. Então, toda aquela parte aí de zona na direção de São Paulo, aquela parte de desorganização, aquela parte aí de não ser convincente no plano. Porém... Porque eu acho que é um risco muito grande, Sombra. Por mais que a diretoria de São Paulo queira, talvez, aí agradar o Rogério e traga alguns jogadores, mas é uma situação nova. Eu acho que diante do momento do banco, precisa de um técnico. Tudo, eu entendo o que você tá dizendo, mas é... Com tudo, mano, você fala assim, é verdade, né? Você enfiar o Rogério dentro de uma bagunça administrativa como vem sendo o São Paulo, pelo menos vinha sendo, acho terrível. O Leco não tem nada a perder, o Rogério tem. É, não, eu entendo, mano. Mas assim, dentro de uma situação, eu não sei, é que eu gosto muito do Marco Aurélio Cunha, eu acho que ele é um cara extremamente produtivo, eu acho ele uma das melhores pessoas do futebol brasileiro. Uhum. Se eu tivesse a certeza, assim, não, o futebol estará na mão do Marco Aurélio Cunha, eu teria mais tranquilidade de amanhã ter um Rogério Ceni no banco, como disse o Benjamin. Qual a tua opinião, Priscila? Olha, eu não gostaria, não, sinceramente. Mas você não acha que poderia ser melhor? Ou você também não gosta do Marco Aurélio Cunha? Não é que eu não goste. É que eu acho que as coisas tinham que ficar um pouco mais claras, né? Então, à medida em que a gente tiver eleição em abril e a coisa se consolidar, o Ben já garante que o Leco ganha. Então vamos supor que de fato ele ganhe mesmo, uhum, e a coisa se consolida. Aí a gente vai ter uma outra cara de São Paulo, tá, eu acredito. E aí sim a gente vai ter um período com o Marco Aurélio à frente que a gente vai poder, de fato, talvez resgatar o trabalho que ele já tenha feito. Porque ele também chegou num momento totalmente... ruim, eu acho, né? Que ele hoje... E ainda pintando como um salvador da pátria, que ele não é, óbvio que ele não é. Não existe salvador da pátria. Não existe herói nesse momento. Então, vai isso mais pra frente. Gosto no sentido do trabalho dele. Eu não visto pra ele, acho que de 15 dias. Aqui, no consulado. Ah, lá. Mas depois que entra, velho. Engraçado. O problema é dar o visto. É estranho, né? Se der, velho. É verdade. Tem de cara lá de governador Valadares lá, é impressionante. Todo cara. Mundo vai pra lá, velho. O objetivo dos caras é nascer, viver, crescer e morar nos Estados Unidos. Why? Não, mas é verdade, velho. Mas ó, esse lance de dar visto de 15 dias, velho. Ah. Sombra, depois o cara tá lá dentro, o cara não volta. Já, Ou faz de 10 anos, Priscila, ou 15 dias. Eu falei do why, o Ken foi sair com a Barbie, né? Uhum. Aí o Ken bateu lá na porta da casa da Barbie, a Barbie falou, quem? Ele falou, quem? Aí a Barbie, quem? Ele falou, quem? A Barbie, quem? Aí o Ken, quem? Barbie, quem? Quem? O cara lá, 3 horas. Muito bom, meu. Puta, olha a cara da Priscila, velho. Ela não riu pra você. Ela não riu pra você. Muito bom. Nossa, ela deu uma esnobada pra você. Mas você viu, olha. O chamador de nota, qual é a nota? O Benja, com uma única piada, ele já... Arrancou sorrisos dela. Supriu a ausência do RG de 2 horas e meia. Qual a nota do chamador? Qual a nota do chamador? Chamador já não veio. É a segunda vez. E as 2 vezes eu tive a sorte do RG não tá aí. E aí você manda essa. Não, pode falar. Olha, vocês estão derrubando. Hoje os ouvintes estão... Você é espetacular. Eu tenho a humildade de reconhecer o meu erro. E, Obá... Dá um kit fricô pra ele, pra me desculpar. É, verdade. Vai fazer o número 2. Diga. Você é tricolor, vai lá no jogo, sábado, né? Mas hoje a gente tava aqui fazendo um amplo debate aí há pouco tempo atrás. Se é torcedor do São Paulo, gostaria ou não de ter Rogério Ceni como técnico no ano que vem. Priscila, nossa ouvinte hoje aqui do Outubro Rosa, São Paulina, falou assim, aqui na internet tá bem equilibrada. Tá meio a meio. Tá meio a meio. E você, qual a tua opinião? Cara, se o Rogério assumir, ele corre o grande risco de sofrer o efeito Doriva. Não, para. Teria tudo pra dar certo, mas tava no lugar errado e na hora errada. Não, 17.

Perfeito. Perfeito. Atazar, Sobra, hein? Quero só fazer um apelo aos ouvintes do Estádio 97. Porque lá, assim, lá vem. O programa ele tem uma vibe super positiva e algumas brincadeiras são muito legais. Você dizer que o Benja é o GPS Man, ok, porque o Benja conhece São Paulo como a palma da mão dele. Você dizer que o Domênico é o cara mais imparcial do rap, ok, porque ele é mesmo. Muito obrigado. Você dizer que o RG salva a hora a todo momento, tudo bem. Agora, dizer que o Mano é coerente é muita sacanagem. Ai, ai, ai, ai. Não, é, isso é recalque da sua parte. Existem brincadeiras e brincadeiras. Ó, isso é recalque, cara. Sabe o que você faz, velho? Ó, o cotovelo. Hoje você tá muito agressivo. Tá muito. Nota 10 pro você, Nilson. Você foi muito bom. Hoje o Mano tá tratando muito mal os ouvintes. Isso chama-se recalque. Não, eu trato de acordo com o merecimento de cada um. Brincadeira não se faz, de verdade. É. Eu trato de acordo com o merecimento de cada um. Tem coisas que não se brincam, eu só pegar morda o cotovelo, rasgue a roupa. Tem que matar no ninho, esse tipo de coisa. Tem que matar no ninho. Não tem pode deixar proliferando esse tipo de coisa. O mano fala que eu fala que eu vou proliferar isso. Já no teu traseiro. Ele tinha que parar uma bactéria, cara. Faz mal, faz mal. Eu devolvo o ódio com amor, cara. Ah, tô vendo. Super amor. Até a Priscila que você tratou mal. Não tratei mal. Mano, hoje você tratou todo mundo mal. Que você representa aí no ar é muito bom, viu? Não é personagem, não. Isso não é real. Mas você é um excelente ator, cara. Essa personagem é um dos mais... Excelente ator. Excelente ator. Mas muito obrigado. Muito risado com esse personagem que você inventou. Agradeço, mas não sou um personagem não. Mas muito obrigado pela audiência, tá? Beleza. Um abraço e boa noite. Valeu. Tem um excelente 2017, valeu, mano, a gente não se fala mais. Nossa, o Mano dispensou o cara. Mano, tchau, agora... cara, valeu. Não dispensei, a hora agora dele tá, tchau. Agora ele foi educado, velho. Ainda desejei um excelente 2017. Esse foi o momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? É, já veio aí, ó. O Paz e Amor representou a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile. Fez muita gente sorrir por aí, não fez? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? É, rapaz, procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já vamos trazer as mensagens através do nosso WhatsApp. Mas agora o Benjamin vai falar da Nissan. Olha só, amigão, você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixa o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan, innovation that excites! Legal, aí ó, fica o convite. Vem aí o clube do Estádio 97, hein? Dia 19 de novembro, um dia pra você passar com a turma do Estádio 97, pra jogar futebol de campo, pra brincar de futebol no videogame. A gente vai ter os jogos da cassineira, vai ter poker, roleta, blackjack, o show de cães mais famoso do Brasil, da Alternativas Dog Show, campeonato de vôlei de areia pras mulheres, churrasco com open bar, e também a apresentação da turma do Estádio 97, dia 19 de novembro. Aí você fala, pô, mas como que funciona? Ligue agora na Lotus Travel, informe-se, faça a sua reserva. São vagas limitadas, é um evento de um único sábado, dia 19 de novembro. Começa às 9 da manhã e termina às 7 horas da noite. Ligue agora, 2896-4665. 2896-4665. É o Clube do Estádio 97. Pra você que fala, ah, pô, mas é um evento de um dia só, tá uma coisa mais acessível, bacana. A gente criou pra você o Clube do Estádio 97, não é, Cláudio Mota? Exato, vai ser sensacional. Todo mundo ficava falando, poxa, a gente não, né? Aqui em São Paulo, um lugar, pô, um dia. E olha, dia. O Clube do Estádio vai ser aqui em Guarulhos, beirando do lado, aqui do lado. Ayrton Senna. Vou poder levar seu filho até 12 anos, não paga. Tem gente já que bolando de fazer um esquenta ali na Vila Maria, na casa do Lano. É cheio de praça e cachorro lá, tá, cabe bastante gente. Não é, mano? Bora, a Vila Maria é top, mano. É. Exatamente. Vila Maria, a Manhattan brasileira. Ué, é verdade que você é rainha da bateria, Pri? É, tô falando aqui. Ah, é? Falaram, rainha da bateria. Negativo, negativo. É, qual escola? Não. Essas histórias não surgiram. É... Não chegou essa informação. É verdade, chegou essa informação aqui. Que você gosta de um sambão. Não, você... Você gosta de que tipo você de toca música? Cuica? Toca outra coisa que não posso falar aqui. Oh! Oh! A cara do Benja. Acordou, Benja? Oi, bom depois dia. Que ela falou do Benja. Olha, tá fazendo você, sucesso a você Pri. Você já mostrou certo carinho pelo Benja no programa. É. Mas manifestou que, ah, não, corintiano não, e etc e tal, não dá, porque é corintiano. É. Mas, se o Benjamin chegasse e falasse assim... Quero mais saber desse negócio de Corinthians, poropopó, cocoricó, agora eu sou tricolor. É. Aquela é muito longe. Aí a gente podia começar a conversar. Aí, Lari Godô. Ó, mas para, você já acabou com um casamento hoje, pelo amor de Deus. Ó, a mulher do Paulo postou no Twitter aqui, meu. Velho. Vou ter que ir embora escoltar. É, vai mesmo, que ela te chamou de sem noção pra baixo. Você se importa, o Ben já teria dois enteados muito bonitinhos, hein? Dois enteadinhos bonitinhos. Cabelo de anjo, né? Um anjinho. Pequenos europeus. É. É príncipe. Ele pode virar São Paulino, barcelonista, não, mas é casado. Não, o filho dele já é quase São Paulino. Não. Ih, meu Deus do céu, viu? Ah, mas também não sei porque a Cris tá dando xilique, né, velho? Para. Por que, moto? Ah, é um pau mandado, velho. É? É, da xilique, ela sabe que o cara não vai fazer... Né, é um capacho, não vai fazer nada. Já vai dormir na rua. Seguinte, radialista é uma raça que não presta. É. Não, por causa do passado do bar, a gente sabe que o bar não presta, o passado dele. Mas agora ele virou um santo, velho. Ah, é um capacho, pau mandado. O bar é igual aquele cara que saiu da Cracolândia e vê um cachimbo e fica doido. É verdade. É verdade. Ele sabe, o cara... Ah, não pode dar mole, velho. Aqueles não falou nada, não. Não pode dar mole, vai que tem a recaída. É. Essas coisas aí não podem acontecer. Mensagens... Ela tem medo, né? Ai. Mensagem chegando aqui no oferecimento do Extra. Né? Você merece torcida reunida, é, brama gelada e muita economia. Você merece Extra é gol. E aí, pessoal, beleza? Ó. Oh. Tá todo mundo feliz hoje. O Corinthians porque o Palmeiras foi eliminado. O Palmeiras porque o Corinthians foi eliminado, o Santos porque o Palmeiras e o Corinthians foram eliminados, e o São Paulo porque já nasceram alegres mesmo, se é que vocês me entendem. Falou. Essa mensagem é muito boa, hein? É muito boa essa mensagem. Vai, outro. Qual é o nome do Mané aí? Não critico. Não ofende o ouvinte. Qual é o nome do Mané? Não, Mané não. O cara responde só, mas nem responde. Por que Mané? É o trouxa. O cara é o Mané. Ué, por trouxa. Por quê? Quando os outros nada. Você dá uma risada. Agora quando os outros time você fica é todo... É trouxa. É, mas ele não falou nada. É trouxa. Só vai morrer Mané. E aí, galera? Garnier que tá falando. Aí, esse Benjamin é um fanfarrão, hein? Paga de roqueiro, de metaleiro. Aí não sabe nem que música que é Wasting Love. Nossa. Confunde com Tears of the Dragon, que é Nossa. Só do Bruce Dickinson. Nossa. E pra piorar, ainda fala que nunca ouviu essa música em show. Ou seja, o cara só vai e... Só tem... Não deve ter nenhum CD do Iron Maiden. Só... Que porrada, velho. Modinha que só vai no estádio na final. É. Vai, o fanfarrão. Vai comprar CD da Xé Bahia, rapaz. Olha, fazia muitos anos que olha não tinha que alguém apanhado. Bilu. Nossa senhora. Mas apanhou foi... E foi os caras estavam falando a mesma Brasil. Coisa aqui. Não sabe distinguir, velho. O cara tá na maldade. Foi 7-1 pra lá, hein? Bobinho. Ah, juiz. Ah, bobinho. Bobinho, você é uma bobeira. Bobinho. Juiz. isso. Eu vou postar minha foto com o Steve Harris, trouxa. Você tem uma com ele, mano? Ah, isso não quer dizer nada. Essa tela desde foi promoção 1900... lá da gravadora. Desde... Pode ser montagem. Desde 1985, nunca perdi um show do Iron Maiden. Ah, vamos lá, continua. Até nasceu mês passado. Não, põe de novo, o cara ele foi agressivo com o Benjamin. Foi bem agressivo. Põe de novo, tá falando. De novo? Aí, esse Benjamin é um fanfarrão, hein? Paga de roqueiro, de metaleiro. Aí não sabe nem que música que é o Wasting Love. É porque a música é ruim. Confunde com Tears of the Dragon, que é só do Bruce Dickinson. Mas eu falei que era do Bruce. E pra piorar, ainda fala que nunca ouviu essa música em show. Ou seja, o cara só vai só tem, não deve ter nenhum CD do Iron Maiden, só vai em show. É igual aqueles torcedor modinha que só vai no estádio na final. Vai, o fanfarrão. Vai comprar CD da Xé Bahia, rapaz. Nossa, Xé Bahia. Benjamin, vai comprar lá o Terra Samba. Mãozinha no peitinho, mãozinha na coxinha, mãozinha no joelhinho, mãozinha no tornozelinho, ajaiô, achebabá. Mais mensagens aqui, oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E aí, galera, aqui é Paulo Anderson, Zona Leste, Aricanduva, aí, ó, corintiano aí, decepcionado demais aí com o nosso Coringão, hein, mano? Brincadeira essa zaga, hein? Pior que pinga de fazer quentão, hein, mano? Pelo amor de Deus, eu com essa barriguinha aqui que eu tenho, cara, eu corro mais que esses caras, hein, meu? Nossa. Ô, reformulação urgente, cara. Não dá. Inclusive do técnico. Abraço a todos. Já? Porra, mas tá acabou de chegar, velho. O cara acabou de chegar, dois jogos. Ah, mas, ó, eu vou te falar, cara. Nossa, é uma eliminação. Eu não fui... adepto à vinda do Oswaldo, mas ontem ele não teve culpa não, Sombra. Inclusive ontem ele fez uma modificação durante a partida aí que ele inverteu o posicionamento do Romero com o Guilherme e meio que deu uma embaraçada na zaga do Cruzeiro, quando eles conseguiram empatar o jogo, melhorou no segundo tempo. Teve até aquela chance lá com o Guilherme, que acabou desperdiçando. O Corinthians poderia ter feito 2x1 virando o jogo. E logo no contra-ataque, o Corinthians acabou fazendo aquele pênalti, tomando 2x1, depois 3x1, 4x1. Mano, enfim, aí desandou o barraco. Pra você é uma coisa, velho. Mas o Oswaldo não teve culpa ontem, não. Eu não gosto do Oswaldo, achei ele fraco demais como treinador, mas, o cara chegou dois jogos. Como é que vai falar que o cara tem culpa? Não dá, velho. Já foi eliminado. Mas não dá. Não dá pra falar que o cara tem culpa, pô. Foi eliminado, chupa. De que me adianta lotar o estádio se o nosso time não colaborar? Nem no Paulistinha sou mais campeão. É obrigação ficar na Série A. Essa temporada não valeu de nada. Toda envergonhada, torcida a cantar. Sem satisfação, treinador burrão. Falta vibração para o time jogar. Vamos, São Paulo. É o Doug da Vila Oliveira. Boa, sensacional. Esse Doug é bom, viu? É bom. Muito bem. Muito bom. Só falou verdade. 97, Renan Wesley Godoy Pereira, Jardim Itápolis, corintiano. Eu não sei o que é pior, viu? O Santos perder pro time do Internacional ou o Benja falar que o Wasting Love não é. Não. É do El-Chan. Este nome é do El-Chan, veja. Chupa! O cara zoando. Põe de novo. Vamos escutar. Peraí. Toma a linha do programa. Não, vamos escutar, Benjamin. Meu Deus do céu, mano. Se eu tiver a oportunidade amanhã, se assim eu for permitido, de eu trouxer 10 músicas do ano pra tocar em 30 segundos. Eu mostro 200 melhores. O Este Lobo é uma porcaria. A única música ruim que eu era até hoje. Vamos escutar de novo. Olha o CD que o cara mandou o Benja comprar. Xé Bahia. Escuta de novo, que não Não deu. Fala, galera do Estádio 97, Renan Wesley Godoy Pereira, Jardim Itápolis, corintiano. Eu não sei o que é pior, viu? O Santos perder pro time do Internacional ou o Benja falar que o Wasting Love não é do Iron Maiden. Eu falei que não é do Iron Maiden. É do El-Chan. Não, peraí, que agora eu ouvi. Agora eu ouvi direito. Não, eu não falei que é bom. Quando começou a música, eu achei que era Tears of the Dragon, que é do Bruce Dickinson solo. Agora, o que eu falo de Wasting Love, que é do Iron Maiden, mas é a pior música que o Iron fez até hoje. Mas vamos falar de uma coisa boa, Beija. Vamos falar da BV Financeira. Amigão, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, Se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser. Só ligar 3003-7888, 3000financeira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Boa noite, aqui é o Silvio Ribeiro Bento de Jarinu. Já que o mano gosta de sertanejo, vai rolar um versinho agora. Ô, mano, não fique triste, nem saia da linha. O normal da raposa é sempre comer a galinha. Chupa, mano! Vamos, São Paulo! Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Fabiano, de Goianás. Ô, Dodô, você falou que o Palmeiras tinha dois times. Se o time B disputasse o brasileiro também, ia ser campeão e vice-campeão. E agora, o que você me diz? Maior time... Também. Ah, não achei... Inferno. Não, não achei time feio. Bom do Grêmio. É um time bom, não é? Nem achou muito bom. Não, é bom, o time do Grêmio é bom. Mas é, são 11, né, Domênico? Então, é o que ele tava falando. Mas jogou os 11. É. É o time bom que jogou. É o time que tava disputando o campeonato. É bom, Marco. Tava disputando... Não tava disputando? Tava. Então, o time do Palmeiras ontem... Ele perdeu por uma circunstância do Alione. O Alione, ele foi idiota. Posso falar, Domênico? Aquela... Como torcedor do Grêmio ontem... Acabou o time, como cara. Como torcedor do Grêmio ontem... É sério, antes de ser expulso, eu não vi a possibilidade do Grêmio empatar o jogo. Deus, você é muito puxa-saco. Mas é verdade, vai pra cima, Vieira. Você tava falando mal do cara lá fora. Tô falando. Eu vi como olha a briga aí. Briga. Não, não bate, não. Você é um lambibola mesmo, né, velho? Você é um lambibola. O Vieira é o cara consciente. Você é um bolinha chinesa. Ele é consciente. Você tem medo. Do Domênico, seu cagão. Você já se viu, você não defende seu time. Segue o jogo, sem falatório. Mano, é um lustra-bola, né? Ah, mas na boa, Sombra, esse tipo de comportamento depõe contra o programa, cara, porque... Eu nunca vi um torcedor consciente como o Vieira. Vocês estão criticando o Grêmio. O Grêmio perdeu, cara. O Grêmio tava fora do campeonato. Além da verdade da partida. A leitura do jogo do Vieira foi sensacional. Foi nada. Fala, mano, complemente, mano. Então, eu gostaria, mas eles começam a gritar. Esse tipo de comportamento, o Sombra, depõe contra o programa. O Vieira agora parecia um frango de padoca todo aberto, falando assim, ó, vem. Me deguste. Na pode boa. Me preencha com batata. Ao invés dele fazer um bilu-bilu no porco, o Grêmio, há muito tempo, tá certo? Não ganha nada. O cara me vem dar uma lambida dessa daí. Frango de padoca, quintal do espeto. Pelo amor de Deus. Esse é o trouxa aí, ó. Você tá sendo humilhado pela pessoa. Humilhado por quem? Seu trouxa. Você não tá com cara de que come sua saladinha com cenoura no fazendo, não, filhão. Me comparou com a Gisele Bündchen, você tá muito longe do Tom Brady, filhão. Você tá muito longe do Tom Brady, viu? Você tá muito longe da Gisele, porque o negócio é o seguinte, ela tá pagando de fitness aqui. Não, tô pagando saladinha nada. Saladinha no fazendo. Não, eu não. Sua carinha não. Aqui, ó. Lanche grego não aparecendo, viu, filhão? Não, tô ligado na sua. Segue o jogo, isso sem falatório. Você desequilibrou ele. Hoje ele tá desequilibrado. Ele tá desequilibrado no mas começo. Você apaixonou. Boa noite, amigões. Alex Santista. É verdade, cara. O time do Santos tá estranho, já tem umas rodadas já. Eu não sei se tá pegando alguma coisa lá com a diretoria, enfim, eu acho que teve até momentos piores, mas o Lucas Lima, meu, acabou. E o elenco do Santos, assim, não é tão ruim, cara. Não dá pra entender. Meu amigo, mas acabou, acontece. Algo de estranho tem. A Lucas Lima parou de jogar mesmo. Sombra, às vezes o time cai de produção também, não é? Sempre manter. Mas tá estranho, cara. O ar de Cubatão, velho. Tá estranho. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e também do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos, ir com muita brama para ver seu time dar show de bola e tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo. Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar brama. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a brama gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Ô, Benja, eu diria o seguinte, esse programa hoje formou casaizinhos. Temos a Pri formando casalzinho com... Sombra, o microfone do Vieira tá cortado. Ele pediu se ele pode terminar o programa no colo do Domênico. Tá cortado o teu putico, tá cortado. Não é questão de ser casal, é questão de... É casalzinho. Não, então eu vou te explicar, então. É a leitura de um jogo. Diferente do seu Benjamin e do seu... Domênico, esse aqui. Mas ele classificou, ele tinha que ter falado pra você. Chupa, meu time tava pior e classificamos. Eles passaram, vocês não. Você imagina quando a gente teve a ideia de fazer o estádio 97? Você imagina que eu teve a ideia de fazer o estádio 97? Olha, vamos fazer um programa onde uns amam os times dos outros. Vamos nos dar nas mãos. E aí, você imaginou um dia que a gente ia cantar Domênico Abundi? Domênico, fala uma coisa, Domênico. Vai lá no colinho, os caras estão falando. 10, gente. Os caras estão falando só que eles se amam aí, ó. Benjamin e Sombra. Isso é verdade, amigo. Mas você não vai me ver pagando o pau pro Corinthians. Eu não vejo você pagar pau pro Corinthians. Eu vejo o Benjamin pagar pau pro São Paulo. Ah, isso é verdade. Outra coisa. Só pro São Paulo, mas não faço porque eu falei Sombra neutro. A Pri vai mandar beijo. Vai, Pri. Manda beijo. Tchau. Agradecer a presença da estranha no Ninho. A Priscila Ruiz, você foi muito bem no programa. Estabilizou o Mano, deixou ele com essa cara de trouxa. Você fez bilu-bilu no Mano. Você atiçou o bar, você destruiu um casamento. Mandou bem, Pri. O bar vai dormir na rua. Eu só tô vendo você com os enteadinhos, o Jimmy e o Sammy. Hoje fala suas redes sociais também, que a molecada tá louca. Mas vem cá, tuas redes sociais estão tudo bloqueadas. Vem casa em Marizinha. Não pode bloquear. Twitter não tá não, mas... Então fala aí, qual é o seu Twitter? Meu Twitter é o arroba priruiz17 e o Instagram é o... Por que 17? Desculpa. 17 é o dia do meu aniversário, 17 então de maio. E o Instagram qual é? Ruiz.pri. Tá bloqueado, não? O Instagram, sim. Mas lá que tem as fotos de biquíni, como rainha da bateria. Não, eu não sou fitness como mano bem colocou. Então, não tem foto de biquíni mesmo. Você embora em paz, eu não sou fitness desse... Definitivamente. Eu não. Mas muito obrigado, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bacana. Sua participação aqui no Outubro Rosa do Estádio 97. Obrigada, viu? Gente. Adorei. Foi ótimo estar com vocês. Um prazer. E vida longa ao programa, que eu adoro. Em breve nós vamos fazer uns especiais aos estadetes. Com certeza. Tô falando sério. Tamo junto. No fim do ano nós vamos fazer um programa as estadetes. Não, ela não é. Não é do grupo estadetes. Pensei que fosse. Mas eu tô falando que nós vamos fazer aqui uma brincadeira só com as mulheres fazendo legal, programa. Legal. Isso mesmo. Já é candidato. Vão mandar muito bem. Já é candidata. Que aliás, eu faço um programa às quintas-feiras na Rádio Tricolor FC, que chama Elas Invadiram a Área, só de mulheres. Ah, é? E é um barato. Então tá bom, parabéns. Obrigada, gente. Tá joia. Muito bem. Domênico, hoje não, o Tosco mandar um abraço tá aí, aqui, você rápido. Vai dar os prêmios. Também quero mandar beijo depois. Tá bom. Você quer mandar agora, Pri? Pode não, mandar. Não, pode mandar. As mulheres mandar em primeiro lugar. O Benjamin tá aqui do lado, Pri, não tem problema. Não. Ah, mas o dele é depois. Ah, moleque! Moleque transante! Um abraço! Aí, moleque transante! Um abraço pro mim agora. Pro Marcos e pro Ednei, gente boa, ouve a gente todos os dias. Olha só, boné, vista aérea, quem ganhou foi Nilson Pereira. Nilson Pereira e camiseta, fit camiseta, Sombra, Carla Pereira, tá bom? Boa. 3 dias úteis pra passarem por aqui. Legal, Pri, pra quem quero seus beijos? Meus beijos vão pra todos os meus seguidores do Twitter que me pediram beijo, pra cada um deles que eu tenho o maior carinho. Pro grupo das minhas amigas que chamam São Paulindas, pro grupo do Carlos Forte do Tricolor. Palmeirindas. Eu sou gremista. Grêmio imortal. Benja, confessa que você tá louco pra entrar, vai. Confessa. Tá louco pra entrar no São Paulindas, que eu tô ligada, gente. Você. Um beijão pro senhor Maurício Ruiz, meu padrinho querido. Boa. Isso. Pra minha mamãe. E vamos lá, pro Itagiba, pro Guna, pra todos os meus amigos queridos, pro Nando, pro André Issa. E é muito bom estar aqui com vocês. Um beijão. Tá joia, muito obrigado. Obrigado, Pri. Tchau, Pri. Obrigado também pela mais uma menina no Pronto Bom. Nossa, Vieira. Da nossa gauchete. Eu vou falar uma coisa. Marievo, manda aí. Imortal, vamos pro pra quinta Copa do Brasil. Eu tenho mais um beijo importante pro meu amigo querido Paulinho Hebe, que já esteve aqui. Que eu amo de paixão. Paulinho Hebe. Esse é brother. Um beijão pra ele. Cortaram o microfone do Vieira? Não cortaram, não. Ele pediu pra mim o beijo. Já, porra. Abre aí, o Vieira tá mandando um abraço pro negão do piroca. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. TV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia. Você merece, o Extra é gol. Valeu, gente, até amanhã, tchau. Listen. Todo dia às 7 da manhã, check. Você faz uma viagem ao passado com Energia na Véia. Energia 97. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Coxou, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão. Hã? O que é esse maquinão? É a Izetto. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó. É maquinão. Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Izetto hoje mesmo. A Izetto não é maquininha, é maquinão. E aí, Paulo Ricardo, cara, aonde que você vai viajar no verão, cara? Faladinho, você sabe que aqui... Paulo...